JCast. Darkonix. Olá. Lavendel. Olha eu aqui também. É engraçado, né? Primeiro eu gravo ao vivo com o Johan, agora eu gravo por Skype com você. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Está tudo se invertendo, cara. Tem algum grande problema daqui a pouco. A única coisa que não se inverte e podia se inverter é o seguinte: o Johan podia estar com um emprego fudido e eu ganhando 6 meses para ganhar 20 mil reais por mês. Entendeu? Isso realmente podia se inverter. Pro Johan não ficar muito mal, sabe? Ele podia pegar o meu emprego e o seu emprego combinado. Isso. E o dele ficava pra gente. É, dividia. Eu dividiria bem o emprego dele com você, o Dark. É, pois é. Então, porque se a gente pega o emprego do Johan e divide, ele ainda fica melhor do que os nossos dois juntos. O meu, então, nem se fala. Eu vou estar no... Eu vou estar no paraíso. E aí? E aí? Tem metade da edição passada. Foi interessante. Você escutou o JCast? Incrível. Né? O primeiro JCast que eu escuto. Eu gostei. Nosso podcast até que é legalzinho. Pois é, né? Porque tem algumas pessoas que gostam. Eu parei na metade dos e-mails e tal. Tô ouvindo ainda. Eu queria falar assim, Eu tô bem mal-humorado hoje, né? Porque eu tô todo ferrado de saúde. Que a novidade ia ser absurda, né? Você mal-humorado. Não, porque eu tô todo ferrado de saúde. Então, pra já começar chocando geral, né? Eu já vou falar que eu tô mijando gelatina. Ah, depois sou eu que gosto de falar da minha vida pessoal no podcast e tudo mais, né? Abrir esse tipo não de é coisa. Que eu tô falando de vida pessoal, que dessa vez é uma coisa chocante o suficiente pra matar a saudade da galera, entendeu? Então é legal. Assim. Tô mijando gelatina de morango. Que pedaços. De morango. Pedaços do meu rim estão saindo pelo meu pau. É, que poético. No momento eu vou cortar o acessório, porque não tem utilidade mesmo. Então, o que você faz quando algo é um peso morto que só te incomoda? Cara, não corta. Não corta, que senão você vai ter que fazer xixi por sonda. Cara, eu dou um jeito. Você vai ter, tipo, você vai ter um saquinho de mijo na cintura, sabe? Não vai ser não legal. Sai de casa mesmo, ninguém vai ver, sabe? O saquinho de mijo é inconveniente quando você tem que socializar com outras pessoas. Não é meu caso. Mas tá, o que você achou aí do... Vamos falar de Doctor Who, já que eu tô empolgado com o episódio da semana. Você chegou a ouvir as minhas preocupações com o Doctor Who, já que você ouviu metade do programa? Você falou no rant? Não, né? Não, no rant não. Falei lá no meio dos e-mails. Inclusive... É, mas você sabe o que é. Eu tava falando com você agora há pouco no MSN, que eu tô com medo desse monte de trama em aberto, a série deixar de ser coisas em separado, episódios fechados com climas diferentes, pra ser tudo mofar. Cara, eu só sei o seguinte, eu acho que você anda falando com muito fanboy, hater aí, demais, estão te influenciando, entendeu? Não sei se foi muita conversa com a Adri que você teve. Você falou que a Adri é fã da era do T. Davis, mas eu gosto de toda a teoria da conspiração, eu gosto disso. Não tô falando que eu não gosto, em nenhum momento eu tô falando que eu não gosto. Eu só tô falando que eu sinto falta e eu não queria que isso se perdesse, eu fico triste por isso se perder. Eu não acho uma questão de se perder. O problema é o seguinte, quando o Moffat assumiu a temporada passada, todo mundo sabia que no geral o tom ia ficar um pouco mais sombrio, um pouco mais pro lado da fantasia sombria do que propriamente da ficção científica e tal, porque esse é o estilo dele. Sabia que ele ia explorar a coisa, o conceito da viagem no tempo de forma um pouco mais um pouco mais caótica, ele ia puxar um pouco mais a coisa do Dark Fairy Tale, enfim. Mas ao mesmo tempo, ele garantiu nas entrevistas que, olha, não serão 13 blinks, por quê? Porque uma temporada inteira não pode ser só assim, a gente tem que balancear o tom da coisa. Então vai ter alguns episódios que vão ser mais românticos, outros vão ser mais assustadores, outros vão ser mais nonsense, etc. E eu achei que na temporada passada ele fez isso até muito bem. Na temporada passada, sim. Mas essa temporada até agora, tá? Que só foram 4 episódios. Mas ele só entregou coisas sombrias e blink-like. E pelo visto, pelo preview, os próximos 2 episódios, que vai ser um episódio duplo, também vai ter o mesmo clima. E logo em seguida, vem o episódio duplo do Moffat, que vai estar dividido pelo hiatus. Que provavelmente também vai ter um clima bem parecido. Então se a gente ver alguma coisa mais leve, vai ser só lá na segunda parte. O problema é o seguinte, Doctor Who tem muito poucos episódios, né? Então talvez eles estejam construindo uma mitologia que talvez... talvez se encaixaria melhor se fosse uma temporada, tipo uma temporada americana de 22 episódios. Sim, é aí que tá o meu medo, sabe? Tem muito pouco episódio pra muita trama em aberto. Aí que acontece, como tem muita trama em aberto, inevitavelmente vai tudo meio que girar em torno disso, porque... Sim, e vai sacrificar o que eu não quero que se sacrifique, entendeu o meu ponto agora? Eu entendi seu ponto, só que, preste atenção, isso não, ainda não é o suficiente pra me aborrecer, porque é, tá sacrificando uma coisa por outra coisa que eu também gosto bastante. Então, como o Doctor Who não vai acabar agora, nem tão cedo, então eu não me importo de agora a coisa toda focar nesse aspecto da série, entendeu? Se por acaso nos 6 episódios restantes tudo continuar nesse esquema, aí talvez eu comece, eu fique um pouco mais aborrecido, entendeu? Então, aí é o meu medo. Porque ele abriu a temporada te mostrando, tipo, 30 dramas em aberto, 3 que vieram, sei lá, 3, 4 que vieram da temporada passada, mas algumas novas, e deixou tudo em aberto também, terminou o episódio sem fechar nada, e isso vai ser desenvolvido ao longo da temporada, e é muita coisa, sabe? Tipo, eu acho que ele tá fazendo assim, na verdade, todo seriado que começa a ter alguma característica que as pessoas gostam muito, corre o risco de começar a exagerar nessa característica, que as pessoas gostam muito disso. Então o Moffat é sempre tão elogiado pelas teorias da conspiração e pelos mistérios não resolvidos e pelas reviravoltas, não sei o que, não sei o que lá, que é inevitável que chegue um ponto que ele vai se empolgar demais com o próprio dom dele, né? Então, digamos que ele esteja, pra mim, se equilibrando ainda na linha que separa do que eu gosto do exagero. Ainda não exagerou pra mim, entendeu? Mesmo porque a gente só tem uma temporada sobre a batuta dele, entendeu? Essa só é a segunda. Eu também acho que não exagerou ainda. Eu só tô falando que tá correndo um risco muito grande, porque tem muita coisa aberta. É um medo, mais do que qualquer outra coisa. Eu acho assim, não tem como você ficar prevendo o futuro que nem a tarde, quando ela é uma mulher. Então, eu acho que o negócio é curtir, né? É curtir cada episódio e torcer pra que continue mantendo as mesmas características gerais que fazem Doctor Who tão especial e não uma só. E você tocou num ponto interessante. Já vou cagar a regra aqui. Melhor episódio da temporada foi do Neil Gaiman. Bom, aí porque você é putinho do Neil Gaiman. Eu acho muito injusto falar que é o melhor, porque eu gostei muito dos dois episódios de abertura. Então, eu acho que desses 6 episódios iniciais, os dois de abertura e esse do Gaiman são os melhores. Que são todos, né? Só tirou dos piratas. Não. 3 de 4? 3 de 3. Não vão ser 6 episódios agora? 7? Ah, sim. Você já tá contando com os que virão, né? Eu acho que os outros também não vão superar tanto assim. Não sei. Não quero também ser pessimista. Eu quero muito curtir os outros também. Mas o problema é que dos piratas eu gostei bem pouco, assim. Então... Eu gostei só do fato dele ser isolado. Porque contrabalanceou o meu medo, entendeu? Dele só lembrar das tramas em aberto no final. Ele tem uma ceninha lá dizendo, tem isso, isso e isso em aberto, tá bom? Tchau, gente. Mas eu acho que no final das contas, o Moffat também é muito Mr. M, né? O Mr. M, quando ele mostrava aquela mágica muito complexa, e aí depois quando ele explica a mágica, é a coisa mais idiota do mundo. Então eu acho que ele tá... Na verdade, tudo deve ser um mistério só, que ele tá só fragmentando em vários pedaços de um quebra-cabeça, mas que vai se juntar de forma bem simples, bem orgânica, entendeu? No final. Mas aí que vem a segunda parte do meu medo, sabe? Isso é uma distração muito grande, e é o tipo de coisa que as pessoas podem gostar, e acabar virando uma exigência em Doctor Who, entendeu? Mas aí que tá, E isso sempre vai ter. O Tennant, ele foi um doutor tão bom na época dele que ele virou uma exigência pra doutor, entendeu? Tanto que quando o Tennant falou que ia sair, todo mundo começou a se jogar do prédio, se matando de tristeza. Porque nunca nenhum doutor vai ser tão bom quanto ele, entendeu? Então eu acho que o Moffat vai fazer isso, vai ser a exigência que vão exigir isso dele. Mas quando o cara seguinte assumir, eu acho que se o cara tiver uma marca tão forte quanto o Davis teve e o Moffat tem também, uma marca autoral tão forte quanto os dois, ele vai conseguir impor essa marca e aí gradativamente as pessoas vão esquecer, entendeu? Uhum. Não sei. Só sei que o Moffat também tem bastante hater também, entendeu? Tem gente que fala que, enfim, Doctor Who preferia que fosse um pouco mais de hard sci-fi, que não tivesse tanta viadagenzinha de fantasia. Doctor Who tem uma coleção de haters. Tem tipo o hater do Moffat porque gosta do Davis, o hater do Moffat e do Davis porque gosta da clássica, e o hater de Doctor Who em geral, porque acha que aquela série deveria ser de hard sci-fi e não tão fantasia. E tem o pessoal do I Don't Care, que nunca... também. Pelo menos eles não estão por aí falando mal de coisa que a gente não sabe, né? Uhum. Só pra marcar aqui, você acho que ainda não assistiu o primeiro beijo gay de uma novela brasileira. Eu não vi, né? Vou assistir. Ó. Eu tava lendo agora, muito interessante. Eu sei que foi de língua e entre mulheres, né? Então, o negócio foi esse. Que negócio? Que tipo de vitória é essa, né? Você me pega duas atrizes bem quentes, né? Duas sem... bem bonitonas, ainda vestidinhas com roupinha de década de, sei lá, que década é aquilo? 60, 50, sei lá. É, deve ser por aí, né? É a novela da ditadura, da SBT? Ditadura é 60, né? Sei lá. É, então é tipo 60 por aí. Então. Sei lá, 70, não sei. Sou ruim com a história do Brasil. As duas femmes fatales ali se beijando e tal, quer dizer, é uma coisa que é mais fetiche, caras, do que propriamente um avanço do tipo, qualquer coisa do tipo na televisão brasileira. E o legal é. Pois é, né? O legal é que eu tava pensando em falar isso aqui no Rant, e eu acabei de ler um texto que a Valéria colocou no Shoujo, no Shoujo Café falando sobre isso. E basicamente ela tá falando isso mesmo, né? Que ela assiste a novela, ela tá dando parabéns, enfim, pela coragem, pela cena, que sempre foi bem feita, mas que no final das contas não representa muita coisa, porque é um avanço meio hipócrita, digamos assim. É avanço nenhum. E legal que todo avanço é pela metade, né? Porque o que todo mundo tava comemorando aí do casamento, na verdade, não é casamento, né? Na verdade, se você já possui. Na verdade, é isso mesmo. Se você já possui uma união estável com alguém do mesmo sexo, e você provar que essa união é estável e duradoura, você tem direito aos mesmos direitos que casais héteros têm quando eles estão juntados, digamos assim. É, sim. São os mesmos benefícios. Você passou a ter benefícios legais de morar junto, Então, se basicamente. amanhã depois o cara quiser simplesmente empolgar e ir no cartório, casar com outro cara e separar 2 dias depois, como todo mundo faz, ele não vai poder. Ele não pode. Tem que provar que eles estão juntos há 5 anos e blá blá blá, porque é isso que todos os casais héteros fazem. Quer dizer, é bem escroto. A gente tá nesse país que é tudo pela metade, é tudo hipocritazinha, né? É tudo no caixote. Ah, mas você não pode ficar falando que é desse país, não, porque se eu não me engano, na Inglaterra é exatamente a mesma coisa também, né? Esse mundo, eu falo esse país porque a gente só pode falar pra gente tá, né? Então a gente olha pros políticos e fala, cara, por quê? Entendeu? Por quê? Sabe? Vocês não podem. Qual o problema, né, cara? O que que você tem com isso? Alguém tá te forçando a casar com um homem, por acaso? É aquele negócio, a lei não vai obrigar você a casar com uma pessoa do mesmo sexo, só vai deixar quem tá afim de fazer isso, entendeu? Basicamente, né? Enfim, quem tá afim de fazer isso já tá fazendo, entendeu? Né? De um jeito ou de outro. Então. Então deixa o cara pelo menos oficializar pra poder pelo menos ter o gostinho de viver, a ser feliz, sei lá, de passar por aquela experiência que todo mundo passa. Enfim, agora, só pra completar, uma das coisas horríveis também com relação a essa cena dessa novela é o fato que ela é escrita pelo Thiago Santiago. O Thiago Santiago Pois é. é um dos piores. Não, vou reformular. O Thiago Santiago é o pior escritor da tecnologia nacional atualmente. Esse cara não saberia fazer nenhuma redação pro vestibular da faculdade particular mais fuleira da minha cidade, entendeu? O texto dele é muito ruim. Parece que ele abriu a Wikipedia, copiou e colou ali. É didático, é pesado, é esquisito, e as atrizes são boas, mas os atores falando aquele texto não ficam bons, entendeu? Não, é aquela coisa, né? Na época de Mutantes, eu acho que a gente chegou até a comentar aqui que a gente achava que o texto era desse jeito, porque o público não tá acostumado com esse tipo de coisa, é uma novela, então tem que deixar tudo bem explicadinho pra senhora de casa entender. Mas pelo visto, não, né? Porque tá falando de ditadura, que é uma coisa que qualquer pessoa aí com mais de, sei lá, 30, 40 anos lembra. Ele não tá falando de mutações genéticas, nem de teorias de sci-fi enfim, que ele leu quando era criança, sei lá. Ele tá falando de uma trama de novelesca normal, para pessoas Sim. assistirem baseado num período histórico brasileiro normal, que já foi retratado inúmeras vezes na dramaturgia, que as pessoas sabem, conhecem, entendeu? E ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Eu fico revoltado porque ele foi contratado a peso de ouro, assim. Ele ganha muito bem pra estar ali na SBT fazendo isso. Por que que esse cara ganha bem, né, cara? Por quê? Eu acho que é uma cadeia de sorte, assim, que ele teve, porque por algum motivo misterioso ele escreveu alguma coisa na Record que deu certo, aí deram Mutantes pra ele, é como, enfim, Mutantes tinha esse apelo com a criançada, deu muito certo, e aí o Silvio Santos achou que isso quer dizer que ele é um bom escritor, sei lá, e contratou ele. Eu não... É, né? Esse cara escreveu uma trilogia de novelas muito focada em crianças, então por causa disso que eu vou pegar ele e botar ele pra escrever uma novela sobre ditadura militar. É, mas eu acho que essa não é a primeira novela que ela escreve pra SBT, não. Aqui novela da SBT ninguém assiste, né? Então, tipo, você não sabe que tá lá, mas, tipo assim, essa eu acho que já é a segunda, ou sei lá, terceira novela, sei lá, que ele escreve. Acho que tá cumprindo o contrato. Acho que já viram que o cara. Não, não é possível. Alguém acha que esse cara é bom, entendeu? Eu não desejo mal pra ninguém, mas eu quero muito que esse cara vá trabalhar, sei lá, em outra coisa, entendeu? Deve ter alguma coisa em que ele é bom, entendeu? Eu acho que todo mundo deve perseguir o seu sonho, entendeu? Na vida. Thiago, persiga o seu. E abre espaço pra bons escritores tomarem seu lugar na limitada dramaturgia. dramaturgia brasileira. Né? A gente só... A.K.A. Live, Ju. Não tô falando que eu quero escrever novela, porra. Tô falando... A gente só tem o quê? Três... Vai dizer que se não oferecessem, você não ia. Ah, claro. Mas, tipo assim, eles não iam aprovar as minhas sinopse, entendeu? Esse também é um problema sério. Porra, não dá. Tem mais nada pra mentear, não? Eu só tô com saudade de você, Live, Ju. O que você acha disso? Também tô com saudade, dá. Foi embora sozinho aqui, então. Não, não tô falando que eu tô com saudade de você. Tô falando que o pessoal tá com saudade de você. Eu não tô com saudade do pessoal, não conheço ele. Aqui do G-Cast, de gravar e tal. A galera, eu até avisei pra eles no último programa, você ouviu, né? Que não é pra ficar pedindo muito pra você voltar, que você faz mais charminho e não volta. Não, eu tinha comentado que eu tava... Que eu achei, quando o Johan me avisou que a gente pedindo pra eu voltar, achei legal. Né? Mas é só pra falar mesmo que não é que eu tenha saída, porque realmente o Darko tá com esse problema de internet, então hoje a gente tá aqui gravando como teste, se der certo, a gente vai erguer glórias a Deus aqui, mas... Ah, vai dar certo, parece que tá tudo bem. Apesar de eu estar gravando de uma internet 3G, a partir de amanhã eu vou estar com uma internet de verdade, de gente. Só é então... mesmo se acostumar a gravar por Skype, porque pessoalmente é uma dinâmica diferente. Você tem sempre o que você vai dizer em seguida na ponta da língua, né? Com certeza, com certeza. Não tem delay, não tem nada, né? Não rola silêncio porque tá conversando. É, quando você tá por Skype, esses períodos que você para, não tá pra falar e você retoma o fio e continua. Que vocês ouvindo não estão percebendo porque o Darko já editou. Então... Mas uma boa solução seria o Live de vir pra São Paulo. Então, se você é ouvinte, sabe de algum emprego pro Live de eu aqui em São Paulo, eu irei. Entre em contato. Não vai em breve, talvez não, não sei. O que você faz, Live de? Conta aí seu currículo. Eu não. Só sei que agora eu só tô preocupado mesmo em curar da minha doença. Eu ia comentar inicialmente sobre alguma coisa, mas eu acho que eu desisti de comentar porque vocês já tinham comentado. Ah, é? Era o quê? American Idol ou não? Não. Talvez Idol, mas não só Idol, acho que era Game of Thrones. Ah, sim. Coisa de Game of Thrones. Porque vocês comentaram semana passada, mas aí eu tava lendo uma entrevista com o autor de Game of Thrones, e aí eu peguei um conceito absurdo com o livro. Por quê? Eu já sabia que ele era grande demais, né? E eu tava pensando, será que é grande desse jeito porque tem um monte de inutilidade, né? Ou é grande desse jeito porque tem conteúdo, né? Então, eu tava lendo e ele começou a carreira dele escrevendo romance, daí ele logo abandonou e foi tentar a carreira como roteirista. E aí ele penou nessa área, porque nenhum piloto de série dele era escolhido, nenhum filme dele ele conseguia vender. Por quê? Porque ele não conseguia muito bem adequar o texto dele às limitações dos produtores, limitação de tempo, de orçamento, de tudo. Uhum. E se vê livre pra poder escrever o que ele quisesse, do tamanho que ele quisesse, com o número de personagens que ele quisesse. Fez, foi voltar a escrever livro e escreveu isso. Ou seja, isso não é um produto de uma história muito bem planejada, isso é um produto de uma frustração, entendeu? Sim. Ele simplesmente colocou ali tudo que ele não podia fazer. Isso nem sempre é um bom sinal, entendeu? Olha, mas funciona, em livro funciona. Pode ser empolgado muito e às vezes a história dele poderia talvez ser mais enxuta e alcançar. Eu tenho preconceitos com ele por outros motivos. Ele costuma fazer umas declarações bem escrotas de vez em quando. Assim, pelo que ele fala, ele tem muito orgulho do tamanho do livro, entendeu? Ele, sim. Ele a todo momento na entrevista, ele fala que quando chegar no livro tal, talvez nós tenhamos que fazer duas temporadas, porque não tem como transformar aquilo numa temporada só, porque tem muita coisa. Como se ele entendesse disso, entendeu? Quem vai dizer que meu filho, seu livro cabe num filme de uma hora e meia, se o produtor quiser, entendeu? Sabe? Vai ter que cortar metade da alma do negócio, mas entra, entendeu? E é capaz de ficar um filme bom, se for bem escrito, entendeu? Então, sabe os preconceitos que eu tenho com ele? É que ele parece um fanboy hater, ele parece um desses nerds chatos, haters de internet, só que velho, que escreve. É, eu odeio tudo e só o meu que é bom, que hora que eu faço, um livro de outras páginas, Não, teve uma vez no Twitter, ele arrumou uma briga com o Damon Lindelof, porque ele comentou que, eu tenho muito medo do final das crônicas de Gelo e Fogo, porque eu tenho medo de pulling out a Lost, de fazer o Lost. É. Aí o Lindelof ficou putíssimo com ele, sério. Como assim, você fala de Lost como se Lost fosse sinônimo de final ruim e tal? Tipo assim, o povo agora vai querer empurrar Lost pra ser o novo X-Files de como não se pode terminar uma série, entendeu? Que não faz sentido, né? Não é. É o caso, sabe? Não é nem de longe, entendeu? Então assim, eu tô com muita bronca desse cara, então que bom que a série da HBO é tão boa e eu posso continuar só vendo a série mesmo. Eu acho realmente que não... Eu vou ler o livro se realmente chegar na minha mão e eu vou ler por curiosidade, entendeu? E ele só... O Atmo tava querendo te dar de presente, manda e-mail pra ele que você recebe. Não, tô bem, ó. Pode me dar, então eu leio. Se me der, eu leio. Agora, só vai me convencer mesmo se o texto for muito bom e se eu me convencer convencer de que ele não tá inventando história só pra encher volume, porque ele tem esse fetiche com livro grande, entendeu? Não é bem isso, não é bem isso. É que ele gosta de ficar contando coisas triviais, ele gosta de ficar desenvolvendo todos os personagens dele. Eu tô num capítulo agora que tá rolando um torneio, e todas as pessoas que lutam no torneio, ele cita o nome completo da pessoa e diz que é irmão de não sei quem, e eu não faço ideia de o que ele tá falando. Tô falando, isso é uma coisa que você vê Tolkien, o Johan até falou, né, falando que prefere mais o estilo de Tolkien, que é detalhado, você vê Tolkien. Tolkien no final do livro tem um glossário em que ele expõe lá toda a genealogia do mundo, entendeu? Tá ali. Uhum. Mas ele não necessariamente, assim, ele não necessariamente joga aquilo no texto pra poder encher seu saco e distrair da leitura, entendeu? Quer dizer... Mas aí eu fico na dúvida se ele vai retomar esses monte de personagens que ele tá jogando aqui agora, ou se ele tá só citando por citar. Eu vou ver daqui a um tempo se ele vai do nada puxar um desses caras que ele falou aqui agora e usar pra alguma coisa. Mesmo se ele retomar um cara que você viu no capítulo 5 do primeiro livro, ele vai retomar no capítulo 30 do quinto, entendeu? Você não vai lembrar. E ele faz isso, pois é. E aí você tem que ir na Wikipedia pra lembrar. Aí você que é você querer criar uma mitologia complexa à toa, entendeu? Sim, mas o livro ainda é muito legal e vale a pena ler. Não vale a pena só assistir a série, não. Então, por mais que eu tenha pego uma bronca com o próprio Martin, eu não peguei bronca com o livro ainda, não. Uhum. Eu ainda gosto, ainda acho legal, ainda continuo lendo, uma leitura leve, tranquila. Não enjoa, não enche tanto o saco assim, não. Só fico um pouco perdido quando ele começa a citar muita gente. Mas você se acha rápido, né? Não é crise final, sabe? Eu imagino que o livro seja bom, porque a história do eu só vi um episódio de Game of Thrones e eu gostei da história, então eu imagino, bom, se aquilo ali foi fiel ao livro, o livro vai ser legal. Pois é, o que ele faz a mais ali, o que tem no livro que não tem na série, são detalhes de diálogos que servem mais pra desenvolver, tipo, a cultura do lugar, ou como as pessoas se portam, do que os personagens e a trama em si, entendeu? Porque ele é muito preocupado com isso. A cultura do lugar, construir esse mundo dele. Então, cada lugar tem a sua cultura própria, com suas características próprias, vestimenta e tudo mais, ele tá sempre descrevendo esse tipo de coisa. Enfim. É, eu vou continuar assistindo. Um dia, talvez, eu leia, não sei. eu fiquei com muita raiva dessa entrevista que eu fiz, cara. eu tenho problema com ele também, mas enfim. Trapeze que você era pra você ter assistido e gravado um bloco seu, mas não gravou, né? Mas... É como sempre. Assim como na terceira parte dos animes da temporada, era pra você ter gravado um bloco com a sua opinião e nada também, né? Quem sabe, eu assisto no próximo rank, digamos assim, eu posso falar sobre. Ah, sim. Mas enfim, continuem ligados no JCast, independente de atrasos e problemas técnicos e integrantes faltando, porque em breve vai tudo se normalizar. Não é, assim, eu imagino que eu com a internet em casa, em 2 ou 3 semanas, o JCast já tá normalzinho de novo, e se o Skype continuar funcionando bem com a gente como tá funcionando, pelo menos blocos comigo e contigo, sem mais ninguém, estão garantidos, né? É, como era a maior parte das edições mesmo, então. Pois é, então tá ótimo. Então é isso aí, até mais, galera. Cutio Branco. Cutio Branco. Ou Trapeze, ou Welcome to Irabu's Office. Ou bem-vindo ao escritório de Irabu. De Irabu. O que acontece? Esse anime foi um alinhamento quântico que fez a gente gravar ele, né? Porque eu tô aqui, tô sem internet, tipo, tava com ele completo no pendrive, já tô querendo ver desde que ele foi lançado, né? E fiquei enrolando. E aí a gente resolveu gravar, né? O Johan assistiu correndo, tudo numa tacada só. Não, ele falou pra mim, vamos gravar sobre Cutio Branco. Já assistiu? Eu falei, não. Aí ele, vai dar pra assistir? Eu falei, dá. Aí eu peguei e assisti numa madrugada só, os 11 episódios de uma vez. Saiu no Maitana, né? Esse anime, eu lembro que quando ele ia sair, ele era bem misterioso. Só lia aí, sei lá, vai sair o anime Cutio Branco, ou Trapeze, baseado na série de livros sobre o psiquiatra, e não dizia muita coisa, sabe? Ah, é sobre um psiquiatra, mas depois apareceu uma foto de um doutor com cara de urso colorido. Uhum. E aí mais pra frente falaram, a série parece que vai mesclar live action de alguma forma, e eu fiquei imaginando como que isso podia acontecer, né? E é bem legal porque a série você não tem só animação e live action, né? Space Jam. Você tem animação, você tem live action e você tem o meio termo. Eles usam técnicas de rotoscope, que rotoscope é o seguinte, você grava a cena filmado mesmo, né? Com atores reais, e depois você traça por cima. Traça por cima. Traça por cima e transforma no... Tem um filme com o... Ralph Bakshi faz Reeves. Tem um, filme do Keanu Reeves recente. Que não é muito recente, que ele é tipo um drogado numa sociedade em que tem o governo observa tudo, eles filmam tudo, e é com esse rotoscópio também. Tem uma galerinha famosa junto que eu só lembro do Keanu Reeves. Não, e o Ralph Bakshi fazia muito isso. Tem vários filmes do Ralph Bakshi que são em rotoscópio, se eu não me engano. Mas aí é legal, né? Você vê que tem uma graduação da animação, o caminho, o meio termo e o live action, né? É bem legal. Principalmente a primeira cena que aparece a Mayumi, que é essa enfermeira do Irabu, que ele é um psiquiatra. E ela, quase sempre, ela tá em live action, né? Quase sempre. Ela aparece de vez em quando em anime e tal. Mas a primeira aparição dela, ela aparece primeiro em anime, e depois ela vira rotoscópio pra no final virar live action, fazer toda a transição completa. É, até porque a menina é uma grave idol, que é uma idolzinha, aquelas que de né, só de fazer pose, uma gostosinha. E ela chama, pra quem quiser depois ver, se alguém for ver o anime, chama Yumi Sugimoto. E ela fez poucos trabalhos, depois eu fui até ver, ela não tem muita coisa, não participou de muita coisa. Então, assim, um trabalho de mais destaque dela foi esse, o Cutio Branco. Engraçado você pegar uma modelo de biquíni, né, e transformar ela em provavelmente o personagem, pra mim, mais interessante do anime. Eu gosto muito da Mayumi. Mas a gente vou falar mais disso mais pra frente. O que acontece? Quem é Irabu? Irabu é um doutor. O cara é um psiquiatra num hospital que chama Irabu General Hospital. Então, assim, eu só fui me tocar no final, que tinha o mesmo nome dele. Que aí no final, quando alguém fala, né, diz alguma coisa sobre ele ser alguém importante dentro do hospital. E ele é um psiquiatra ali dentro. Então ele faz o tratamento, faz esse tratamento psicológico com as pessoas. E só que ele usa uma abordagem totalmente diferente. O cara, eu não sei, assim, eu não conheço nada de psicologia, nada disso, pra saber se existe essa diferença nesse tratamento, assim, do tratamento sem remédios e do tratamento só então, com, né? Do que eu conheço de psicologia, ele usa os métodos mais extremos. Os métodos que costumam ser evitados porque são até um pouco perigosos, né? Você pode acabar pirando mais do paciente do que resolvendo o problema. Então, ele é bem agressivo. Ele usa a psicologia agressiva mesmo, que normalmente costuma ser evitada para não correr o risco de piorar o paciente ao invés de melhorar. Mas o anime todo, ele é uma grande viagem de ácido, né? Ele é assim, ele trata dos problemas da mente. Até eu notei aqui, talvez sejam os problemas mais comuns do Japão. É aquela coisa, você vê que os problemas, eles são muito japoneses, né? Mas são aplicáveis a qualquer lugar. Não, são, com certeza. Esse tipo de problema existe em todos os lugares. O que eu tô falando, assim... Inclusive, metade daquelas patologias ali eu tenho. Ah, sim, metade daquelas patologias todo mundo tem um pouco, assim. É lógico que você não vai ter um toque completo, mas quem nunca voltou pra casa, ou então, por exemplo, o que eu faço sempre, voltar pra ver se eu tranquei o carro. Tem um episódio que um dos caras tem aquele toque de fazer o double check, que é verificar. Então ele sai de casa, quando ele já chegou no trabalho, ele volta porque achou que deixou o fogão aceso. E ele fica esse negócio de voltar pra ver se eu deixei o carro aberto, eu já fiz várias vezes. Tipo, de tá muito longe, aí eu tranquei o carro. Aí eu volto até lá, o carro tá trancado. Eu também já fiz isso. Normalmente, se eu estiver muito longe, eu não volto, não. Eu acredito na sorte. Mas um que eu tenho, e que eu tenho até com um pouco mais de frequência, é aquele do escritor, a ânsia de vômito com nervoso. Eu tenho isso. Eu só tive isso uma vez. Quando eu tô muito estressado, sei lá, quando eu vim aqui pra São Paulo, durante o processo, eu costumo ser de manhã. Quando eu acordo, vem aquela ânsia de vômito de nervoso. É puro nervoso, sabe? E não, você não vomita, né? Você simula o vômito. É como se você vomitasse sem vomitar. É muito estranho. É horrível. Então, aí o anime fala disso. O anime trata de vários problemas psicológicos. São comuns. É episódico. Cada episódio trata de um personagem. Ele apresenta um personagem. Só que os personagens, eles... Não que os personagens são envolvidos, mas como melhor falar assim, o anime ele passa numa data certa, é do dia 17 de dezembro ao dia 24 de dezembro. Isso. E ele vai tratando essas pessoas como se fossem todas no mesmo dia. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ao longo daquela semana. Então, no primeiro episódio você vai ver personagens que vão aparecer nos próximos episódios. Que tem outros problemas. E lá pra frente você vai ver personagens do episódio passado. Exatamente. Aí você vai entender, você vai conectar o que aquele médico tá fazendo, aquele tratamento que o Dr. Irabu tá fazendo, o tratamento com aquela galera. Isso, e os encontros são bem lost, né? São o cara no barzinho, ele no canto e tal. Chegam a interagir, mas nada importante pra trama do tratamento, assim. Que o que cada episódio conta é como que o doutor consegue fazer aquelas pessoas superarem aqueles problemas, ou então amenizarem os problemas, né? E aí essa tomada meio psicodélica, assim, vem disso, né? Vem de que a mente é um negócio muito cabuloso mesmo. Sim, e é isso que é engraçado. Enquanto eu tava assistindo, eu cheguei a pensar numa teoria que era o seguinte. Tudo ali, sei lá, vai mostrar um prédio na rua, o prédio tem um... ele tem uma estampa. Tipo, tem bolinhas coloridas no prédio, sabe? Ele, o cabelo dele, atrás, assim, o cabelo dele tem uma flor o tempo todo. O cabelo dele. Ele não se representa muito bem, não define. Uma coisa muito legal e que é recorrente ao longo do anime são os figurantes de papelão. Todas as pessoas passando na rua são feitas de papelão. E o mais legal, quando acontece alguma coisa, sei lá, quando o protagonista daquele episódio, ele compartilha uma situação com um cara de papelão, ele, puf, vira uma pessoa animada. É tão legal isso, cara. Tipo, rolou uma proximidade. Eles compartilharam uma situação que teve uma influência no dia dele, sabe? Então rolou essa proximidade, o personagem ficou próximo do protagonista, ele deixou de ser um figurante de papelão e passou a ter uma importância, ganhou uma forma. Até porque isso acontece de verdade, né? Você vai poder perceber que você passam tantas pessoas ao seu redor o dia inteiro quando você tá andando na rua. E quem são aquelas pessoas, né? Sim. E aquela pessoa tem uma vida, ela tem uma história, ela ama alguém, ela tem filhos ou não, ou então ela tem um problema. Então todo mundo é complexo à sua própria maneira e no seu próprio espaço. E o ótimo do anime, né? É no segundo episódio quando isso acontece ao contrário. Uhum. Que mostra a história da esposa dele indo embora. E a esposa dele tá indo embora, ela puf, vira de papelão quando ela passa pela porta e vai embora. Exatamente. Muito legal, cara. O anime não tem. Eu vi gente pela internet comentando que é um anime que assusta, porque ele é muito psicodélico e talvez ele seja difícil de entender. Eu não achei difícil de entender. As metáforas que eles usam, as metáforas visuais, são bem simples, sabe? E tem algumas que funcionam sem você conseguir transcrever em palavras. Você consegue entender por quê, mas você não consegue explicar por quê. Melhor exemplo que eu tenho é o seguinte. Antes de qualquer coisa, sempre que alguém chega no escritório, no consultório do doutor, ele pede pra Mayumi aplicar uma injeção na pessoa. A Mayumi é essa gravidade do que ela sempre aparece como live action, como se fosse uma pessoa. Ela é a enfermeira dele. É assim, imagina no meio do anime, aparece alguém real e vai aplicar uma injeção no personagem em animação, assim, sabe? Animado ali. Isso, e ela é uma enfermeira de filme pornô. E ela é assim, toda vez mostra o decote do peito dela e fica todo mundo olhando. E ela, tipo, tem rendinha. Ela tem, tipo assim, como se fosse uma got nurse, assim, sabe? Isso. Uma coisa do tipo. E aí ele vai aplicar a tal da injeção. Aplica essa injeção. E depois que você aplica... ele sempre aplica uma injeção que é a injeção de vitamina. Do nada, assim. Você precisa de uma injeção de vitamina. E vai lá. Mas isso, sabe o que isso tem a ver? Depois eu fui ver isso daí. Isso é o tal do placebo. Sim. O começo, quando você toma um remédio, tipo assim, se você tomar uma pílula branca, branca é ótimo, branca, lisa, ela tem um efeito menor do que uma pílula colorida no placebo, no teste de placebo. E muito menor do que água numa seringa se alguém te inserir então, nada. E ele te dá uma seringa de vitamina colorida lá. De vitamina. Índia, né? Então você, aquilo é o quê? Aquilo é onde a pessoa aceita o tratamento e inicia. Ele inicia com um placebo por quê? Aquilo é uma abordagem inicial pra dizer que ele é o médico, pra colocar ele na posição dele, entendeu? E aí a partir disso ele vai analisar a... E a outra, quando a pessoa, você entra, tipo assim, você invade a pessoa, porque a injeção é invasiva. Assim, a pessoa tá aceitando, que acontece? Né? Ela baixa a guarda. Sim. E aí é por isso que vai acontecer o que você ia falar, né? Que é... Pois é. Assim que a pessoa toma a injeção, ela fica com a cabeça de um animal. Ela fica com a cabeça de um animal. Cada paciente fica de um animal. E o que o anime diz, o que o anime quer dizer, passa, a mensagem que passa com isso, é que o que aquele personagem, a partir do momento que ele começa a ser visualizado com um animal ali, com a cabeça de um animal, ele reconhece o próprio problema. Ele reconhece o próprio problema e o tratamento começou ali, entendeu? Sim. Ele tá dentro do mundo. É o primeiro passo do tratamento, a aceitação. Ele entra dentro do mundo do Irabo, do doutor, por quê? Porque o cara tem um método não tradicional, um método bem ortodoxo, e a partir do momento que você permite que um cara do nada te dê uma injeção gigante de vitamina e que ele te, né, ele fira o seu corpo e tudo mais, você tá aceitando o tratamento. E aí o que acontece? O que eu tava falando sobre metáforas que você consegue entender, mas você não consegue explicar em palavras muito bem. Tem um deles, que ele é um cara que ele tem impulsos destrutivos. Ele vê um alarme de incêndio, ele quer apertar. Ele, sei lá, ele vê um cara que usa peruca, ele quer tirar a peruca do cara. Ele quer fazer esses pequenos pranks, ele vê um candelabro no... É candelabro, né? A caixa de sal, é o quê? Candelabro. Um candelabro no teto de uma festa muito chique, ele quer pular ali, fazer uma caquice, sabe? Ele tem um castiçal em forma de candelabro, porque um candelabro seria com velas mesmo, né? Ah, sim. Sim, um castiçal em forma de candelabro. É aquele troço de teto, todo de cristal e bonitão. Ele tem esses impulsos. E aí quando ele toma, ele vira um camaleão. Eu consigo entender por que ele vira um camaleão, mas é difícil de botar em palavras. Mas aí no episódio que mostra é que ele tá sendo oprimido, entendeu? Que por isso que ele desenvolve esse problema. Porque ele casou com a filha do diretor do hospital. E aí ele não pode fazer o que ele gostava de fazer. Tanto que fala que ele assistia beisebol, jogos de beisebol, e ele não podia mais. Ele gostava de tirar uma ondinha, fazer umas pranks, assim, então e não podia mais. Ele é um camaleão porque ele se camufla e se esconde. Exatamente, ele se camufla Mais do que isso, ele tem esses impulsos destrutivos, mas não são autodestrutivos. Não. E o ideal pra qualquer pessoa que tem esses impulsos e quer fazer isso é não ser notado. Uhum. Tanto que o que o Irabu faz, ele faz que ele faça, ele não é notado. Uhum. Ele faz sem ser notado. É. Então, isso também tem correlação com o camaleão, né? Uhum. Ele quer ser invisível pra poder fazer as coisas dele e não sofrer as consequências. Exatamente. Outra coisa interessante de falar é que tem, que a gente esqueceu, é que tem uma pessoa que é o... Eu não sei se é um médico de verdade, que é o... Como é que é ele o nome? Ele não é o médico de verdade, é o Fukuichi. Fukuichi. É o cara que ele, tipo assim, toda vez que o Dr. Irabu vai lá e fala de um tipo de tratamento, ou então quando aparece alguém falando do seu problema, falando do problema psicológico... Ele é a voz da razão, né? É, a voz da razão, exatamente. Ele corta, ele entra no meio da cena, a cena para... E explica o conceito aparece, correto. Ele explica o conceito, seria o conceito acadêmico. É isso. Do problema, tanto, né? Que logo no segundo episódio tem um problema que ele vira e fala, olha, isso não acontece na vida real. É, isso não acontece. Tipo assim, porque tem vários tratamentos ali que são pouco utilizados, porque você tem uma chance muito grande de traumatizar a pessoa, ou de então de intensificar o problema, ou então de criar outros problemas. Sim, e ele é sempre aí. Ele que chega, explica o tratamento e deixa essas notas. E isso é porque, né? Porque o Japão, pessoas que, né, que têm informação na ponta dos dedos, todo mundo deve adorar fazer um autodiagnóstico. Então é muito bom que as pessoas não, né, especialmente se tratando de problemas psicológicos, as pessoas não vão, eles têm que procurar ajuda, não vão fazer as coisas sozinhos. E esse, né? Fukuichi também é uma piadinha, porque ele é um apresentador da TV Food, que o anime passou no Noitamina, né, em 2009, não foi? 2009. Não. E o Noitamina era TV Food. Uhum. Então é uma piadinha interna ali. Você vê durante o anime, você vê de vez em quando um logo da TV Food assim espalhado e tal. Sim, normal isso. Imagino que tem dinheiro da própria TV ali. Até também você é uma produção da Toei, não sei, talvez, enfim. Ele sempre aparece assim, aparece uma portinha, ele rasga a realidade e explica as coisas. Eu comecei a falar antes sobre a minha teoria, que é o seguinte, tudo é muito bizarro. Os prédios têm coisas coloridas e tal, tudo parece um grande delírio. E o Irabu também parece um grande delírio, você não vê quem ele é. Você vê três formas que representam ele, ele fica alternando entre essas formas. Que é um médico gordo com a cara de urso, de pelúcia, gigante, verde. Tem um garotinho lourinho, que esse... Garotinho mesmo, 10 anos. O urso, ele é o mais maluco, né? Seria o mais velho, né? É o mais velho, o mais descontrolado e tudo mais. O garotinho tem 10 anos, tá lá vestidinho de doutor, todos eles estão vestidos de médico, né? E o garoto, ele é o mais sério, mais comedido e tudo mais. E você tem... Acho que seria esse garoto, só que adolescente, mais isso, ou menos. Isso, seria, né? Ele jovem. Ou então, jovem, é o meio termo mesmo, é a metade ali. Ele ali com uns 20 anos. Exatamente. Que ele tem uma orelhinha de ursinho, talvez, né? Talvez quando ele entrou na faculdade, talvez seja um negócio desse. E tipo, ele tá se convertendo pro ursinho, né? Ele ganha umas orelhinhas de ursinho. Exatamente. E ele é mais um meio termo mesmo. Ele me lembra o Gin, de Bleach. Que é um cara que parece comedido, calado, mas que de vez em quando ele solta umas coisas muito ácidas. Uhum. Ele é bem ácido. Ele tem a loucura do urso, só que ele solta só em momentos pontuais e oportunos. Uhum. Entendeu? Ele é o meio termo por causa disso. Ele usa a loucura do urso de forma comedida, como é o garoto. Então o próprio doutor, ele é essa maluquice. E tem situações... Que, por exemplo, às vezes o Irabu tá num jogo de beisebol. E aí ele cai no meio de uma multidão. E aí a multidão começa a comentar, que é isso? Que tá acontecendo? Olha, é o Irabu. Tipo, todo mundo conhece o Irabu. Então eu cheguei a pensar na possibilidade do Irabu não existir. Do Irabu ser uma espécie de divindade, de uma coisa no inconsciente coletivo, uma representação no inconsciente coletivo do tratamento. Uhum. Entendeu? Todo mundo conhece ele porque ele tá dentro da mente de todo mundo. E o anime, em momento nenhum, mostra as situações reais. As situações que realmente estão acontecendo. O anime mostra a visão da pessoa dentro da cabeça dela. Por isso que tudo tem esse ar de delírio. Uhum. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade. Mais pra frente, você começa a ter algumas coisas um pouco mais pontuais sobre o Irabu, né? Você começa a saber um pouco mais sobre o tempo de faculdade dele. Passado, né? O que ele é, o que ele representa. Sobre a situação dele no hospital, ações dele dentro do hospital. Então, pelo visto, o Irabu realmente existe. Mas o anime também tem essa pegada, né? De existir dentro da cabeça das pessoas. Talvez de todas as pessoas. Por isso que tudo é representado dessa forma. O que eu vi é que, por exemplo, também é legal falar que tem o livro, né? Tem os livros. Sim, que são os originais, baseou, né? Os livros, eles são de... 2000, não são tão velhos. O primeiro é de 2000 e o último é de 2006. São três livros. E aí parece que nos livros falam que ele era um pediatra. No anime ele chegou a falar isso. Chega a falar? Chega. Ele comenta, eu tentei a pediatria, mas não deu muito certo. É mesmo, é. Então, porque eu li isso na Wikipédia mesmo. Que eles falavam que ele era um pediatra, ele teria, né, estava se desentendendo com os pais das crianças e tudo, por isso que ele foi movido para outra área. Aí dá pra ver, né, que ele pode, por exemplo, pra lidar com criança, é uma coisa assim, né, que você tem que lidar muito com abstração, né? Você tem que lidar muito com conceitos, não com a realidade em si, né, com o que... A realidade construída, né, da sociedade. Então, pode ser que você venha essa parte dele infantil, pode ser que venha disso, entendeu? Dessa parte dele lidar com pessoas, lidar com crianças. Então, de que ele tem que simplificar o assunto, muitas vezes ele tem que tomar conta do tratamento, mesmo sem a pessoa se dar conta, porque é assim que funciona, que é uma boa criança, tem que pegar na mão. É por aí. Tem razão, não tinha pensado nisso. Ele trata os pacientes dele com métodos que normalmente você vai usar numa criança, porque você não tem como tratar diretamente, né? Então, porque assim, o que acontece é que todo mundo chega pra ele pedindo um remédio. Sim. Porque é isso que as pessoas, porque psicólogo não dá, que dá é o psiquiatra. Mas ele, né, é um psiquiatra. É, então, ele é um psiquiatra. Porque ele fez medicina e tudo, né? Então, o que acontece é que a pessoa não vai pedindo tratamento, não vai pedindo pra melhorar. A pessoa vai pedindo um remédio pra aliviar, né? Pra aliviar, porque é isso que acontece hoje em dia na sociedade. As pessoas não querem mais nem lidar com os problemas. Se você tiver uma solução fácil, que se dane. Sim, você toma um remédio, o problema vai lá. A hora que ele, né, chegar, entrar numa escola e matar alguém, aí é problema não, dos outros, e, né? E isso é muito útil até pra própria indústria, né? A indústria de remédios e pros próprios médicos. Porque se você mantém o teu paciente doente, ele vai lá mais vezes. Eu não acho que nem por aí. Eu acho que a questão mais... Por exemplo, aí a gente vai falar de Brasil, né? A questão de sobrecarga. Muitas vezes, isso aí dá muito pano pra manga, né? Muitas vezes a falta de tratamento é porque o médico tem 2 mil pacientes pra atender por dia, ele não dá pra dar essa atenção toda. Mas também, não vamos deixar isso pra lá. Mas assim, a visão geral, e eu imagino que no mundo todo, é que você não precisa prevenir a doença. Quando ela chegar, você toma um remédio e ela melhora. Até porque as pessoas são assim. Sim. Porque é difícil, principalmente com um problema psicológico que não dói, que não acontece nada de muito grave, quer dizer, acontece, mas é tipo de princípio, no começo, as pessoas têm vergonha de falar. E acha que é besteira, né? Tem vergonha de admitir. Acha que é besteira, e fala, não, é besteira, eu vou melhorar, eu vou arrumar, comprar um carro novo, aí eu já melhoro, entendeu? Eu vou arrumar um emprego melhor. Até a coisa ficar tão grande que não tem mais até como. Até a coisa ficar tão grande que, né, a pessoa vai e explode, que é isso que acontece. Pois é. Mas é uma coisa legal. Você vê, o anime aponta em vários momentos problemas psicológicos que o próprio Erabo tem. Ele fala várias vezes. Ele fala várias vezes. E isso é muito legal. E, sei lá, tem uma cena ótima que ele apaga a luz pra ver se o paciente vai se desesperar. Mas quem se desespera é ele. Ele, caramba, esqueci que eu tinha medo escuro. É legal, assim, porque o que acontece, se você tiver um médico que faz que cria um ambiente ali onde você se sinta confortável, que ele diz assim, você tem um problema, mas não é só você que tem esse problema. É muito melhor do que um médico que chega pra você e fala, é grave, hein? Uhum. E aí você entra em desespero, né? Uhum. Tem muita gente que acontece isso. Eu falando dessa situação, eu lembrei de uma coisa que eu devia ter frisado desde o início e não frisei. Cutie Branco é um anime de comédia. O principal foco dele é a comédia. Sim, ele é a comédia, mas eu digo assim, talvez o principal e comédia bem pastelão. É, mas o tema é diferente, é um tema sério. Sim, o tema é sério. O tema é sério. E ele mas eles usam esse tema sério da psicologia, da psiquiatria. Não sei se seria comédia. Não, é bem leve, né? Sabe o que eu digo que é comédia? Porque uma coisa me incomodou ao longo do anime, que eram os plots. Algumas situações ali eram muito convenientes. Muito convenientes. Uhum. E eu pensava, poxa, sabe, se isso fosse sério, isso não teria acontecido. Essa situação conveniente não teria acontecido. E aí, isso logo que a situação acontece. Aí a situação passa 2 minutos e se desenrola em algo normalmente cômico ou mais pastelão, assim, mais exagerado, né? E eu penso, ok, isso tá acontecendo por quê? Porque o principal objetivo aqui é entregar a comédia. Uhum. O principal objetivo desse anime aqui é entregar a comédia, que é uma comédia bem bobinha, bem pastelão, bem escorregou mesmo, piada sexual e tal, do cara. No segundo episódio a gente tem um cara que ele tem uma ereção que ele não consegue desfazer. Uhum. Ele fica o episódio inteiro com esse problema. Então, é tudo cômico. Todos os episódios, eles têm uma certa... Alguns episódios são um pouco mais sérios, mas a maioria, eu posso dizer, a maioria tem uma veia cômica. Não, tem uma veia cômica. Eu acho que isso, na verdade, é pra dar uma aproximada com o espectador. Também. Porque a pessoa que tá vendo... Porque que nem... Quando você trata o tema de uma maneira abrangente, torna mais difícil da pessoa chegar e falar assim, não, eu não tenho aquilo. Uhum. Tanto que eu até falei, eu até tuitei isso daí, eu falei... Que bicho será que eu viraria, entendeu? Porque na hora eu fiquei vendo, eu falei assim, não, todo mundo tem esse monte de problema, só que se você começar a falar do jeito mais sério dos problemas, de como isso se agrava, a pessoa, não, isso aí eu não tenho, e não se identifica. Uhum. E isso é apesar legal, porque de que assim, o contrário também é perigoso, né? Não, a pessoa pode começar a achar que tem um monte de coisa que não tem. Sim, por isso, mas é por isso que tem o Fukuit. Tem Fukuit. Porque aí que acontece, ele fala, ó, acontece isso, não é assim, não é bem assim, não é bem assado. E ele fala o tempo todo. Todo episódio ele aparece pelo menos umas 4, 5 vezes. Uhum. Ele vai lá e fala, ó, não é assim, o tratamento não é esse. Vá procurar o seu médico, não sei o que lá, se você sentir isso. Então tem esse, né, essa âncora exatamente por causa da importância do tema. Porque... Mas então, é um anime que primariamente ele é de comédia, mas ao mesmo tempo ele usa essa comédia que primariamente ele é pra entregar mensagens bem legais, muito legais, e é educativo, se você pegar o ponto do Fukuit, ele é bem educativo, né? E, enfim, é bonito. É bonito. Essa parte da que você falou no começo de ser meio psicodélico, né? De ser meio muito colorido, ele é muito colorido. Sabe o que eu acho mais legal? Sabe o que eu acho mais legal? Se você for parar pra prestar atenção, ele é bonito, mas ele não é bem animado. Todas as animações, toda vez que você vê uma cena que alguma coisa se mexe, ele tem tem poucos frames. Mas eles pegam essa falta de dinheiro, essa falta de animação e transformam em estilo. E fica muito legal. E transformam em estilo não disfarçando, mostrando ali. Porque você tem muita cena. Uma coisa que eu adoro que eles fazem. Eles pegam o rosto de um ator realista e colocam na cara do personagem de anime. Então, mas aí, essa foi a primeira coisa que eu escrevi, foi sobre isso. Porque assim, quando você tá assistindo um filme, um filme live action com pessoas, ou então vamos dizer, você tá assistindo um anime. Que nem eu fui começar a assistir o anime, não sabia nada, só você me falou pra assistir, eu fui lá, ok, vamos assistir. Eu peguei, nem li nada antes. Eu só olhei e me baixei. O que que acontece? Quando você tá esperando um anime e você tem um elemento live action, parece uma pessoa no meio da animação, isso te choca. Porque o teu cérebro tá esperando uma coisa. E aí, quando ele recebe outra, ele tenta fazer isso virar comum. Ele tenta achar um common ground ali, um espaço comum ali, sabe? Um elemento em comum, ele tenta identificar com várias outras coisas. Então eu pensei em Páprica na hora, eu pensei em Roger Rabbit, entendeu? Eu pensei em várias coisas, me trouxe lembrança de várias coisas. E isso mostra como que o cérebro funciona. Porque a gente vive de referências e a gente vive de padrões também. Mas sabe o que é legal? E a hora que a gente tá vendo uma coisa que deveria ser de um jeito e começa a ser de outro, aquilo te balança, te mistura ali naquele meio e você começa a se identificar, você começa a prestar mais atenção, entendeu? Aquilo te chama atenção por causa disso. Mas o que eu achei mais legal, você no início você olha e começa a comparar outras coisas, mas ele te entrega algo diferente. Algo que eu nunca tinha visto. E pra mim o principal diferencial ali é o seguinte, você já viu em vários lugares, em Roger Rabbit, em Space Jam, a animação interagindo com live action. Mas é sempre preto e branco. Animação live action. Em Trapeze eles te entregam vários tons de cinza. Sim, você tem o rotoscope, você tem essas cenas que eu falei de que é metade de animação, mas com a cara realista. Com a cara realista mesmo, né? Que foi traçada em cima da cara do pessoa. Se eu não me engano, eu li, eu não tenho certeza que eu não consegui ver mais nenhuma fonte. Se eu não me engano, são os próprios seiyus dos personagens que dão a cara pra fazer na hora, né, que mostra uma cara real ali pro personagem. Eu imaginei que fosse. E é bem legal, sabe? Tem vários outros tons de cinza. O próprio personagem, a cara dele se molda muito, né? Você vê o personagem com um traço anime um pouco mais padrão. Aí você tem ele com um traço anime um pouco mais realista, que ele tem mais traços, mas ainda foi desenhado à mão, né? Aí você tem ele com a cara enfiada ali, a cara de alguém. Depois você tem ele todo real, né? Com todo pessoa. Real, só que acontece a Mayumi, né? Não, mas tem uma parte assim que tipo, ele é animado, mas todo com a movimentação real. Com o rotoscope por cima, entendeu? Tem o rotoscope e em último caso, tem a Mayumi, que ela é 100%. Exatamente, a Mayumi vai crescendo, né? Ela começa assim, só na parte que ela vai na injeção, no final ela tá aparecendo sempre 100% real, né? Sim. E até tem umas partes que mostram a cidade, mostram vários lugares da cidade com rotoscope assim por cima. Com rotoscope você vê que você vê que a cidade tá se mexendo, que tipo tem carros, que tem tudo, mas que eles jogaram uma animaçãozinha sim, por cima. Sim, e tem cenas que você vê objetos reais também. Né? Fotos de objetos reais. Vai mostrar um objeto em cima da mesa, eles mostram uma foto do objeto em cima da mesa, é real. É bem legal mesmo. É uma grande mistura que fica muito orgânico, sabe? Entregou uma coisa muito orgânica que é natural. Você tá olhando no primeiro episódio, você vai achar estranhíssimo, mas depois do segundo, terceiro episódio, você vai achar natural e é muito legal. Fica bonito, fica conciso, fica completo, orgânico. É muito bem entregue, sabe? Não, e é uma coisa muito única, mesmo. Que provavelmente não vai acontecer mais. Tanto que até foi o que eu tinha falado pro Darko. Eu comecei a assistir, eu falei, vou assistir 5 episódios. Aí eu não aguentei, eu falei, não, eu já tinha baixado tudo, não, vou assistir tudo de uma vez. Porque é muito bom, assim, você começa e fica interessado, é engraçado, é divertido, é interessante, é psicodélico, sabe? É muito colorido, então é bonito, é muito legal. E essa parte do de de quando eles pegam as pessoas, né, os pacientes lá, e eles viram animais, aí você fica pensando naquilo. Isso por que, me lembra... que ele é esse animal? É, então, né? Isso me lembrou muito o Homunculus, aquele mangá que sai aqui no Brasil. Eu leio. Só que o Homunculus é assim, é o cara vendo as pessoas. As pessoas, normalmente, assim, ele fecha um olho e aí ele vê. E aí aquela representação, o homúnculos é isso, a representação do inconsciente da pessoa. Uhum. E me lembrou muito, né? Porque aí tem vários, né? Que cada episódio tem um. Tem um animal diferente. É, que aí até aqui, o primeiro é o pinguim. É um pinguim, né? Esse foi o único dificuldade de identificar, até porque eu não tava pensando. É porque assim, eu pensei, ou é um pinguim, né? Ou um beija-flor. Uhum. Só que eu fiquei, aí, bom, ele não tem, sei lá, é um pinguim, eu acho que é um pinguim mesmo. Que aí é o cara que tem insônia, É um trapezista. É o trapezista que tem insônia, que ele não consegue dormir direito. E aí o Irabo vai lá, fala que vai dar um remédio pra ele, dá só uma injeção de vitamina e ele volta a dormir. Então você vê que era um problema na cabeça dele. Placebo, mesmo. Né? Você vê que era um negócio, um problema dele. Aí não vai dar de spoiler, que vale a pena assistir. Aí você... Não, e esse caso é interessante. O primeiro episódio eu acho que ele apresenta a série, mas ele não é tão legal. Uhum. Essa é uma série que você vai gostando quanto mais você assiste. Tanto que eu terminei querendo mais. Uhum. É, seria bom, né? Cada episódio que você vai assistindo, você fica mais dentro dela e gostando mais, sabe? Então, se você assistiu o primeiro episódio, ficou meio assim, se você assistir o segundo, provavelmente você já vai gostar, porque o segundo, ele é mega pastelão, mega divertido, que é do cara do problema da ereção. O segundo é, né? O cara que tem a disfunção erétil, que é a ereção. E ele vira um rinoceronte. E ele vira um rinoceronte, e toda vez que ele tá, tipo assim, aparece ele numa posição, e aparece o chifre do rinoceronte, representando como se fosse a ereção dele. Não, então, e mais do que isso, quando ele tem a ereção pela primeira vez, eles pegam a pattern, a estampa da cueca que ele tava usando. Uhum. E toda vez que eles vão representar a ereção dele, eles usam aquela estampa. Então o chifre do rinoceronte tem a estampa da cueca. Exatamente. Aí fica nessa, né? Aí depois tem o cara que tem o toque, que é o do vômito, que é o escritor, que o cara nunca. Ele sempre acha que as ideias que ele tem pra fazer novos livros já foram usadas por ele mesmo. Porque em novelas novels dele. Porque ele é um daqueles escritores de revista, né? Que escreve a toque de caixa, né? Exatamente. Aí ele vira um galo, ou então um frango, que é o Tori, né? Que é sobrenome dele, que é de vem de ave, né? Sim, e o problema dele era de retornar também, porque o primeiro livro dele, ele escreveu com o nome dele de verdade, uhum. Depois ele passou a usar um pseudônimo. E aí ele tem esse negócio que a gente já falou do vômito, né? Ele fica tão nervoso com isso que toda vez que ele pensa em escrever uma história, ele acha que ele já usou e ele fica com vontade de vomitar. E aí ele vai pro banheiro, aí começa, aí tem um efeito que voam penas, ovos e não, tudo. E quem assiste acha que é besteira, mas como eu falei, eu tenho isso. Não, sempre isso que eu tô muito nervoso gente, e muito estressado com alguma coisa, eu tenho. Eu tive isso uma vez, que eu tive uma discussão no trabalho, e eu fiquei tão nervoso que eu também, me deu na hora, eu fiquei com ânsia de vômito, assim, eu tive que parar tudo, porque pois senão é bem forte isso daí. Aí depois tem o cara que é o jogador de beisebol, que tem uma disfunção, por exemplo, que é o... Que ele começa a errar, né? É, IPS, que chama, que é uhum. O cara, o movimento não chega, o movimento que você mandou fazer, o cérebro, né, você quis mexer o teu braço, esse sinal não chega, por quê? Por um problema psicológico. Não, eu acho então que alguém... você não consegue fazer. Eu acho que alguém já sofreu um pouco disso. É levado ao extremo aquela coisa de, tipo, você joga um jogo muito bem, uhum. Sozinho. E aí chega alguém e fala, deixa eu ver aí você jogar nesse jogo. E aí você já não joga mais tão bem, porque você tá nervoso, você tá sendo observado, sabe? Exatamente. É meio isso que acontece. É algo que ele sempre fez bem, só que aí do nada ele começa a fazer mal. Aí, ele tá nervoso. E aí esse cara vira um cavalo. Ele vira um cavalo, né? O cavalo, eu pensei no cavalo porque cavalo tem casco, né? Uhum, nas mãos. Exatamente. Então ele não consegue segurar mais as coisas direito. Né? O cara fica todo desajeitado. Aí depois vem o cara que tem o déficit de atenção, que eles falam que é déficit de atenção. Na verdade, é bom a gente parar de falar, né? Por quê? Porque a gente tá dando spoiler, se for parar pra pensar. Não, mas é só falando dos episódios. Não, mas é divertido o pessoal parar pra pensar por quê. Tá, né? Não, tudo bem. Parar pra pensar por quê. E outra coisa, vamos parar por aqui, tem mais metade da temporada, né? Uhum. E outra coisa interessante. A engine, as coisas que vão aparecendo no final, na engine, muda todo episódio, né? Uhum, e são dicas pro próximo episódio. São dicas pro próximo. Então é bem legal, disso que a gente já falou, vocês já pegaram, né? Então se vocês estiverem assistindo na engine, vocês ficam prestando atenção nisso, aí no final ele mostra quem vai ser o próximo paciente e o problema que ele tem. Uhum. E aí você já vai. É legal você já ir imaginando o que aquele cara tem e tal. Às vezes dá pra pescar só com isso. Uhum. O do celular eu peguei só com isso. Uhum. Não, o do celular é muito legal. Aí, o animal do celular é o meu favorito, mas eu não vou legal, falar, não. Né? Enfim. Então. Não, e é legal também a mensagem, que aí não é spoiler nem nada, mas a mensagem final, a mensagem que aparece no 11º episódio é o quê? Que ninguém é perfeito. Sim, e isso aparece escrito na tela. Aparece escrito. Nobody's perfect. Nobody's perfect. Então, é a última coisa que aparece no anime. É isso, cara. Não adianta, porque tem muita gente que fica nessas, né, cheio de nóia na cabeça, cheio de problema, porque acha que tem que ser perfeito, tem que ser de um jeito que as outras pessoas querem que seja. Não é bem assim. E é o último episódio que tem. O último episódio eu tava esperando muito ao longo da temporada que fosse sobre o Irabo. Eu tava pensando nisso. O último episódio vai ser sobre o Irabo. O Irabo tratando dos problemas dele. Só que não foi isso que aconteceu. Mas a mensagem do último episódio é muito legal. Não vou dar spoiler, mas linkando com esse Nobody's Perfect, ele pega um cara normal, um pai de família normal, né? E depois de ter mostrado todas essas pessoas malucas, com vários problemas sérios, ele mostra um pai de família normal. Mostra que esse cara também tem problema, sabe? A mensagem do último episódio é exatamente essa, sabe? Olha, você assistiu todo esse monte de gente aqui e você não se identificou muito com nenhum deles? Ok, mesmo você sendo uma pessoa normal, você também tem problemas. Todo ser humano tem problemas. E muitas vezes a sua vontade de fazer com que os outros sejam normais causam problemas nessas pessoas. Sim, sim. Então você fica querendo jogar nas pessoas o teu ideal, sendo que não é assim, cara. A verdade é que você tem que... Todo mundo é diferente, ninguém é perfeito. Nós, né, o ideal seria que todo mundo se aceitasse do jeito que é. É, e ao longo do anime a gente vê pessoas, exatamente, alguns deles se curam através da aceitação, né? Através de exteriorizar esse problema para que ele não seja mais uma coisa tão interna e tão problemática para ele mesmo e seja mais vista e aceita pelos outros. Então, a Mayumi, que eu falei que ela é minha personagem favorita, ela também seria outra que seria... Para mim ela é a mais normal de todos os personagens, né? Ali, por exemplo, em alguns pontos do plot, eles falam sobre os problemas dela, até com um dos pacientes, e dá a entender... Tem uns dois pacientes, uns três episódios, assim, que ela tem uma participação maior. Dá a entender que ela já sabe quais são os problemas dela, e ela aceita isso e ela é lida de uma maneira sabe bem... Sabe por que isso que é legal? Você tem o Irabo e você tem ela. Os dois estão na mesma situação. Eles estão convivendo com toda aquela maluquice ali, eles conhecem seus próprios problemas, só que ela está completa e composta numa figura humana. Ele tá maluco, né? Tá dividido em três formas. Então, ela parece lidar muito melhor com os próprios problemas do que o próprio Irabo. É que eu acho que a questão do doutor do Irabo se dividir em três é mais que assim, uma pessoa que entende tanto, que ele consegue de cara ver qual que é o problema da pessoa e saber como resolver, é que o cara, ele sabe a variedade do pensamento da psique humana, ele consegue entender de uma forma tão plena que ele sabe que, tipo, todo mundo tem suas facetas, todo mundo tem dentro de si próprio um outro eu, entendeu? E que ele consegue se dividir e usar isso. Sim, no momento certo. Ele não precisa, ela não se divide, né? Ela se mantém com vocês porque ela não precisa. Ela é uma enfermeira, precisa, uma pessoa normal. Exatamente. Ele precisa porque se manter dividido é útil pra profissão dele, né? O que faz sentido. Até, por exemplo, quando ele vira criança, então muitas vezes ele vai falar alguma coisa pra pessoa e ele acha, você dá a entender que por ele estar ali como uma representação de uma criança, aquela criança vai entender, ele vai prestar mais atenção na mensagem, entendeu? Muitas vezes foi o que você falou, muitas vezes ele não é como se ele estivesse presente, parece que ele tá lá, mas se você vê, ele some na situação. Então é mais ou menos aquilo. Ele aparece do nada, sabe? A pessoa tá no supermercado, ele aparece. É mais ou menos aquilo. É a mensagem que ele passou pra pessoa, é quando dentro da cabeça dela. Que ficou dela. Na cabeça da pessoa. E aquilo, sabe? O tratamento fazendo efeito. Isso, olha só, fez tudo sentido agora. Porque quando eu falei do Irabo, ele caindo na multidão, não era o Irabo de verdade. Não. Era o Irabo inconsciente. Entendeu? Então, na verdade, os dois estão certos. O Irabo, ele existe, mas ao mesmo tempo, ele também é uma representação inconsciente. Indo inconsciente coletivo na cabeça de todo mundo do tratamento. Exatamente. Porque ele, o que ele faz? Ele faz o tratamento com a pessoa e é o que eles não entendem é exatamente isso, que ficou dentro da cabeça. Isso. E aquilo tá começando a fazer efeito, tá funcionando. Legal, muito legal. Muito legal. Vale a pena pra caramba. Vale muito a pena. É um anime muito mais leve do que ele parece ser. O único problema é que tá meio difícil de achar. Se você for achar, você vai achar por torrent. Porque ele passou batido, né? Ele passou no Noitame ali em 2009, foi depois de Higashi no Eden. Foi logo depois, eu acho, foi logo o seguinte. E ninguém deu bola, sabe? Você não vê muita gente, muito review, você não vê muita gente comentando. Não, passou batidão por todo mundo. Mas que é um achado, sabe? É uma coisa que todo mundo deve assistir, que é muito legal. Qualidade muito boa. Não vai, apesar de toda essa nossa maluquice de dissertação aqui e interpretações, ele é um anime muito leve de você assistir, sabe? Você não vai ficar confuso enquanto você tá assistindo, ele é muito leve. Ele é curtinho assim, são cada episódio tem uns 18 minutos se você for tirar a apresentação e a abertura, ó, a apresentação e o encerramento. Não é muito comprido, não vai tomar muito tempo da tua vida e é muito legal. São 11 episódios, né? 11 episódios também. E aí a gente tava até falando, né, que ele foi dirigido por... Ele tem umas pessoas legais assim que na produção, né? Que ele foi dirigido pelo Kenji Nakamura, que participou de quase todo mundo que participa, eles são pessoas que tiveram até alguns... alguns cargos importantes em algumas obras mais conhecidas, mas eles nunca tiveram uma obra conhecida onde um deles era, sei lá, diretor ou era escritor, sabe? Agora que tá passando a ter, né? Não, então, é que assim, então, assim, teoricamente, são iniciantes que agora estão começando a ter reconhecimento, mas que durante esses, sei lá, 10 primeiros anos de carreira, eles trabalharam em cargos menores em coisas muito importantes. E coisa é, tipo assim, que o diretor, Kenji Nakamura, Cowboy Bebop, o Perfect Blue, que vocês falaram há pouco tempo, que é muito bom, realmente. Não, o Nakamura, em especial, ele participou de muito com a versão pra versão americana, né? Uhum. Ele supervisionou muita versão americana. Então, nessas versões americanas, ele pegou o Cowboy Bebop, né? Ele pegou várias coisas legais, que eu não sei ele se participou do, ele participou do filme do Digimon, que também foi lançado nos Estados Unidos. O Diabo Aromon, né? O Perfect Blue também foi exibido, foi trazido para os Estados Unidos. Foi. Ele fez a supervisão. Né? Ele fez a supervisão. E agora ele dirige o C. Ele tá dirigindo o C. The Soul and... Como é? The Soul and Possibility of Control, né? Então, The Soul of Money and Possibility of Control. Uma parada assim. Nossa, sim. E aí tem a galera também. Tem muita gente que participou de Evangelion. Quase todo mundo participou de Evangelion. Quase todo mundo coisinha, fez. Né? Ou da série de TV, ou dos filmes novos. Ou dos filmes antigos do Evangelion participaram também. E outra coisa que eu marquei aqui pra falar pro Darko, que muita gente de Digimon... Mó galera, pessoal, né? Principalmente os diretores de episódios, a galera que dirige os episódios. Muita gente participou dos Digimons. Cara, de vários, sabe assim. Sabe o que a gente precisa fazer no GCast? Review de Digimon. Precisa, cara. Todas as séries. Porque precisa. Digimon, provavelmente, é dessas séries infantis que passaram aqui a mais subestimada. O pessoal, quando vai falar de Digimon, fala, Digimon é cópia de Pokémon. Ah, Digimon é besteira. Mas Digimon tinha muita gente talentosa começando, muita gente participando. Mesmo. Mamoru Hosoda saiu de Digimon, cara. Não, aquela primeira temporada é fantástica, as cara. Três primeiras temporadas, as três primeiras temporadas de Digimon é toda composta de gente começando, mas muito talentosa, com muita ideia na cabeça e tendo espaço pra aplicar essas ideias. Você vê esses caras que participaram de Digimon, os caras participaram também de Love Hina, de Fullmetal Alchemist. Pois é. O cara, o próprio diretor de animação do Irabo, ele tava envolvido com Scaflown, que a gente também, que é um anime né, que muita gente conhece, que pouco se fala hoje em dia. Oh My Gods, o Ghost in the Shell, tanto o primeiro quanto o segundo, Macross, os filmes de Macross, Evangelion, aquele Welcome to the Space Show, que eu tô falando pra gente, pra gente assistir bastante. E o próprio C agora, entendeu? Pois então é. Tem muita gente boa aí que tava envolvida com o Digimon, que tá envolvida então com outros projetos fantásticos. A gente precisa fazer um cast de Digimon, é cara. Achar e baixar tudo. E assistir 50 e tantos episódios. É fogo. Mas, ó, voltando a falar de Cutio Branco, é muito bom, cara. É muito bom, vale a pena. Vale a pena dar uma procurada aí. Não, tipo assim, a gente falou que é difícil de achar, mas eu achei em 15 minutos. É, assim, é difícil de achar assim, comparado com as coisas fáceis de exatamente, achar. Exatamente. Né? Tipo assim, é difícil de achar, é que nem o Dark assistiu em inglês. É, quem fez em inglês, a versão que eu assisti foi do GG. O GG Fansubs, que é um... Mas você não encontra no site deles. Não, você tem que achar mais. O link perdido por aí. É, não encontra mais. Talvez você encontre lá pra baixar o link do Torrent. É, mas talvez. Eu nem vi, mas talvez aí não. Depois eu queria baixar na hora em direct download, aí eu baixei de um Madal Fansub. Brasileiro, né? Em brasileiro. Legenda tá boa, tá legal? A legenda tá, assim, os primeiros episódios, os primeiros três episódios tá bem ruinzinha, tão bem ruinzinhas as legendas, depois melhora bastante. Como para de ter erro de português, e você vê que eu consigo entender um pouquinho, não tudo, consigo entender um pouquinho do contexto do que o pessoal tá falando em japonês, e você vê que a legenda tá... Os dois casos, é interessante você entender um pouquinho de japonês, porque o GG, ele é um ótimo fansub, mas ele é bem conhecido por fazer adaptações localizadas para os americanos. Sim. Eles usam muitas expressões de, sabe, de coisas que acontecem nos Estados Unidos, de memes americanos, esse tipo eles de coisa. Localizam bastante. Então, às vezes, você tem que pegar do japonês alguma coisa assim para você entender que não, ele não tá falando disso, ele tá falando de outra coisa. Sabe? Então, nos dois casos, é uma experiência melhor se você souber um pouquinho de japonês. Mas mesmo, se você não souber, inclusive, até a legenda do GG, eu acho que nesse caso não teve nenhum grande problema, não. Tá tranquilinho. Não, essa do Madal Sub deu pra entender. Porque não trata de cultura pop, né? E é normalmente com cultura pop que eles localizam bastante. Então. Não, eu imagino que essa do Madal deve ser uma tradução das legendas do GG. Nem capaz. É que assim, você perde alguma coisa ali no meio, mas também nenhum grande problema. Então é isso, todo mundo deve assistir Cutio Branco. Exatamente. Porque é um achado perdido, né? É um ótimo anime. Fiquei, eu fiquei tão surpreso que eu comecei, eu comecei a pensar em dar uma olhada no, né, no que o Noitamina passou pra trás. E, tem, né, muita coisa boa. E deve ter muita coisa boa, porque realmente, esqueci, se só lançou coisa boa até agora, as coisas que, eu não, que ninguém viu... Até, né, o começo do Noitamina, sabe? É. Os animes de Ronin Clover. Ronin Clover é uma obra linda, sabe? Uhum. Que inclusive, eu tenho que ler mais. Eu li só parte do primeiro volume. É, o anime é bem... Tem que pegar bem, pra ler, pra assistir, é ótimo. Né? É, o Nodame Cantabile passou no Noitamina, né? E todo mundo fala muito bem de Noitamina Cantabile. É. Então, assim, o Noitamina é um bloco que vale muito a pena você pegar e assistir tudo que já passou nele. Agora, quanto aos livros, o que, que foi? Não, que aqui tem todos os títulos do Noitamina. Ah, do Noitamina, né? É. Ó, tem vários aí que eu nem sei o que é. Genji Monogatari. Esse Moyashimon aí... Moyashimon é das bactériazinhas. É esse? É, Que aí falam Tales of Agriculture. Esse Hataraki Man eu já ouvi muito falar sobre... Ó, tem um monte de coisa aí que eu nem sei o que é. Você vê que o Toque passou no Noitamina, nem sabia que era do Noitamina. Esse House of Five Leaves passou pra tiro também. Ah, eu assisti, eu tentei assistir, é bem chatinho. Ah, é? É tipo assim, foi a primeira, eu acho que foi a primeira tentativa do... como é que chama? Não foi, aqui são de lugares diferentes, mas ele lembra muito, caraca, o do chá lá. Tem Rô? Jogou? Não. Caraca. Jogou Mono? Isso, Hyogemono. Hyogemono. Lembra bastante, mas assim, eu não gostei porque não tinha um clima muito legal, mas... Enfim. Não, assim, a história do Noitamina tem muita coisa legal. Quanto ao Irabo, quanto ao Trapisco, Tio Branco, o nome que você quiser usar. Das novels, das três novels, só saiu a última em inglês, se chama In the Pool. In the Pool. Tá bem salgadinho. E foi lançado agora, em 2011. Isso, janeiro de 2011, talvez por isso que o preço seja tão salgado assim. Você vai encontrar por 20 e tantos no Book Depository. Eu acho que é 22, uma parada assim. Na Amazon tá 16, 18, né? Mas ainda tem o frete da Amazon. Então tá bem salgadinho o preço. Mas vale a pena, né? Se tiver com dinheiro, vale a pena. Ah, realmente, porque assim, né? Você vê se uma obra tão boa na animação já ficou tão bem feito, sendo adaptado, né? Sem contar que literatura japonesa, qualquer uma que você acha, você compra na hora. Porque tem tão pouca traduzida, tão pouco, né? E vale muito a pena, né? E normalmente vale muito a pena. Então é sempre bom ter. E rendeu também dois filmes. Um filme pra TV, chamado Kuchu Branco, que tem um Kombi aí de Manzai. Qual é o nome dele? Amai. Amiagari, isso. Amai. Amiagari. Esse cara que é o principal lá, ele... Que é o... Seria o boquê da turma, do Kombi, né? Ele já fez vários dramas. Eu falei pra ele, fez até 20th Century Boy e tudo. É um cara bem esse conhecido. Esse é um filme pra TV mais recente. E tem o In the Pool, que é um filme mesmo. E os dois, pelas imagens que eu vi, também parecem seguir esse tom de comédia, principalmente de TV. Eu vou tentar procurar. Vou tentar ver se eu consigo achar. Então talvez até a gente faça um outro review também dos dois filmes, né? Mas pra frente, pra comparar, quem sabe. Então é isso, né? Cutiu Branco. Assistam. Aí, no ano seguinte, ela voltou a atuar, e dessa vez de uma forma mais madura, etc. Ela voltou com o Yutaro Notar. Também tinha sido um drama baseado num filme que tinha se passado naquele mesmo ano, e também é uma doença, pode falar, Marcos. Também é uma doença degenerativa que te leva à morte, e é muito atriz da Globo isso daí, gente. Ah. Então, só fazer um papel, vamos fazer só isso agora. A diferença... Mas que história diária que essa diga, né? Com esse drama, ela ficou estereotipada pra esse tipo de papel, e na verdade a gente tem que entender qual foi o background, né, desse drama, Tayo no Uta, que ela foi a produção seguinte dela. Na verdade, naquela época, em 2003, tinha bombado um drama chamado Fuyu no Sonata, que é um drama coreano, que impulsionou a onda coreana, né, no Japão. Fez um sucesso estrondoso. Esse drama, inclusive, ganhou mangá, ganhou anime e ganhou de novo mais um drama recentemente. E esse drama, além de impulsionar as produções coreanas no Japão, impulsionou as histórias de amor puro, que são histórias que, assim, como é que eu vou dizer? Ah, aqueles romances bem pra mulherzinha, que é tudo ideal, e que a mulher, por mais dificuldades que ela tenha, os personagens se amam, eles vão passar por todas as dificuldades juntos, e no final eles vão passar uma mensagem bonita, entendeu? Mas vai dar merda no fim, né? É, normalmente sim. E aí sim, essas histórias estavam bem em alta naquela época. Então decidiram fazer um diretor daquele filme fez 3 filmes, né? E o Taiyano Tafu, o terceiro filme dele, e resolveram trazer pra Dorama com a Erika Saldiri. Mas uma coisa que já tava indo à tona nessa época, em 2006, é que ela já tava envolvendo em polêmica, né? Na época ela tava tocando de namorado o tempo todo. E ela, inclusive, chegou a namorar o ator principal do Taiyo no Uta, que eu não me recordo agora o nome dele. Yamada Takayuki. É, só que... É da Stardust também. É, também é da mesma agência que ela, e também estava envolvido também em bastante polêmica, porque pouco tempo antes do drama, tinha saído nos tabloides, né, que ele tinha um filho legítimo dele, entendeu? E aí aquilo, no Japão, é uma grande notícia, né, pra imprensa. E aí, nessa época, ela já tava com as famas dela todas sendo divulgadas nos jornais, nas revistas, tanto em relação aos namorados, que ela foi pega em 2 semanas, ela foi pega com 2 namorados diferentes, do que pra... Tava louca, né? É. Tava louca. Não, mas vamos explicar isso. No Japão, tipo, a fofoca, dentre as pessoas famosas, é difícil de... É muito difícil de acontecer. Tem muito boato, muito boato. Boato tem pra caramba. Tem nego que, tipo, tem cara que namora, sei lá, muito tempo, ninguém sabe. 3 anos. Ou... Tem gente que tem filho, ninguém sabe, que é casado. Ninguém sabe. 3 anos, casado, ninguém sabe. Não, mas tem Tony que já morreu e a gente nem sabe. Mas isso acontece por causa, principalmente das boy bands e das girl bands, que tem essa faminha de idol e de puros. Então as agências não divulgam e não deixam ser divulgado, então é difícil de pegar. Os fãs, né? Tipo, os fãs, eles, mesmo que eles vejam, não, eu não quero acreditar que a minha idol. Sim, mas é aquela velha coisa tipo, é aquela utopia, né? Como eles quase não veem, quando eles veem, eles não querem acreditar. Mas enfim, ela ficou muito marcada. Isso no Japão, de falar que você tá pegando uma pessoa, já era um. Imagina se você tá pegando um, na outra semana outro, na outra semana outro. Meu Deus! É a Luana Piovani. Na verdade, uma coisa que assim, desmoronou a reputação dela, foi quando vazou umas fotos da internet dela, com 15 anos, na casa de um outro homem, bebendo vinho, fumando cigarro, etc, e surgiu na imprensa. Maria, isso daí eu não sabia não, velho. E aí foi um grande estandalhaço quando isso aconteceu, e aí isso somado a ela tocando de namorado o tempo todo, etc, começou a fazer ela causar aquela má reputação, mas mesmo assim ela e o outro ator foram escolhidos pra fazer esse drama de amor puro, que foi o Taiyo no Uta. Eu tenho uma teoria. Fala. Quando uma mulher vai na casa de um homem beber vinho, é porque ela não é amiga. É porque ela é sex friend. Ai. Nossa. Você viu como ele é forçado, né? Vambora, continua. Quer que eu fale? Quer que eu fale da história do drama? Fala da história dele. Fala primeiro da história, tá? Então, tanto o drama como o filme não são muito diferentes dessa vez. Eu não li o livro desse daqui. Tem livro dessa coisa também, não tem? Não. Não tem. Mas é baseado em fatos reais, eu sei que é baseado em fatos reais. Não, não é baseado em fatos reais. Não, eles acham que não era feitar, mano. É tipo, mano, tá fazendo sucesso demais, entendeu? É, tipo assim, é tipo a história da Manchete, lembra da Manchete? Não, mano, Cavaleiros fez sucesso, e agora? Vamos procurar uma coisa parecida, entendeu? Enfim, esse durão é um puto durão encomendado, enlatado, mas conta uma história parecida com o Itilitro, mas um pouquinho diferente. Acho que a progressão da doença no Tayonotá é muito mais rápida, e ela tem uma doença muito crepúsculo hoje em dia, né? Ela não pode sair no sol. Ela tem fotofobia. Mas é um tipo de uma doença. É o XP, ela tem XP. A doença dela é XP. Não, ela não fica upando no WoW o dia inteiro. A doença do problema pode, dela. Ela não pode upar, ela não pode upar. Então, se ela ganhar experiência, ela vai morrer. Não, não, fala, Marcos. O problema dela é que é o seguinte, ela não pode receber diretamente os raios ultravioletas, porque começa a queimar o corpo dela, não tem as proteínas, as coisas necessárias pra processar isso, então queima, machuca ela, né? Pega fogo mesmo, né? É tipo um vampiro, ainda bem que ela fica purpurinada. Deixa ela... Piadas à parte com isso, então ela tem todo um tratamento especial, a casa dela é toda fechada, especial pra não pegar ela... Contato com alho... Ela tem que sair à noite, só sai à noite, só pega a luz do luar, né, tudo chique. E no meio disso tudo, como é durama e novela, tem que ter um perigato, tem que ter uma pegação, então eles colocaram um personagem que... Ela tem uma amiga, porque essa doença foi revelada quando ela ainda era adolescente, né, adolescente não, tava entrando na adolescência, então ela tinha uma amiga que é a vizinha, amiga dela de colégio. Ela é responsável por ela atualmente, né. É, e aí o que acontece? Ela fica na casa dela e a amiga dela vai e conta as coisas, a amiga dela chega mostra até... Mostra como é o sol, e pra ela, e a praia, etc. certa, coisas que ela não pode fazer. Não pode fazer. Ela nunca pode fazer, eu não me lembro. No Dorama, eu vi mais no Dorama do que eu. Não, quer dizer, no Dorama ela descobre aos 5 anos, então ela não tem mais lembrança de nada. Essa amiga dela, no Dorama ela tem um papel que a princípio você parece até que é meio chulo pra ela, né? Mas que depois você vê qual é a importância dela. Que ela mostra as coisas pra ela, mostra a praia. E aí no Dorama, quando ela tá mostrando a praia, ela vê um menino, e aí a amiga dela e ela também se apaixonam pelo mesmo menino. Só que a princípio a Aya, ela tem aquela impressão, tipo, eu nunca vou poder ir na praia, não vou poder conhecer esse menino. Calma aí, Gil. Confundi, enfim. Ela nem conhece o garoto, então ela deixa pra amiga, né? Só que aí ela tem... Não deu certo com eles, e aí ela começa a entrar em contato com esse garoto. Sendo que uma coisa que é fundamental do drama, ela tem o sonho de se tornar uma cantora. Ela tenta entrar em contato com um produtor musical, que esse produtor musical, ele é atuado pelo aquele ator, o Kanamedium. E aí, na verdade, ele tá ocupado porque ele tá produzindo uma outra cantora, que é a personagem da Naoma Tsuchita, que ela é uma cantora do momento, né? Ela emplacou um grande sucesso, que foi uma composição dela, só que ela não consegue compor nenhuma outra música. E ela tem... A história dela tá relacionada a esse mocinho do drama. Posso fazer um adendo? Faça. Logo no início da série, já começa a amiga da Kaoru fazendo um vídeo mostrando como é que é a praia... O mundo que ela não conhece. Eu fico imaginando quais vídeos ela mostra pra ela de coisas que ela não conhece. Ela mostra o colégio, como que é a vida no colégio, esse tipo de coisa. Mais íntimas. Ela mostra. Porque a aula é chata, ela grava aula pra ela às vezes. Não, porque se você desenvolver esse argumento, dá pra fazer um drama só aí. Enfim. O drama ele parte do princípio que tem essa personagem da outra cantora, que é a cantora que faz sucesso, e ela não consegue compor. Ela tem... E o produtor musical, ele é muito mal com ela, e pressiona ela pra fazer novas músicas, porque ela não pode ser uma cantora de uma música só. O produtor musical dela, a princípio, ele queria dar uma chance pra ela, mas sabendo da doença que ela tem, ele meio que não dá muita bola pra ela. Mas como ele sabe que a Kaoru, ela tem uma grande capacidade de compor músicas, ele pensa em se aproveitar dela, de fazer... Pegar as músicas dela e passar pra outra cantora que tá fazendo sucesso. Só que nisso acontece muitas coisas e aquele negócio. O drama, ela tem essa doença degenerativa e os pontos focais do drama são nos momentos que ela acaba passando por uma situação ou pra se esconder que ela tem a doença ou pra outras coisas, acaba tendo que por alguns momentos, ela quase se expondo ao sol. E aí, são os momentos mais emocionantes, né, do drama. Aquela corridinha pra não ser queimada, né? Exato. E aí, sempre depois disso, ela vai pro hospital pra ver se ela recebeu alguma intensidade de raio ultravioleta, mas aí ela tem um relacionamento muito, até íntimo, né, com o médico dela, né, fala coisas sobre a vida e amor com ele. Mas de maneira. Só que aí, qual é o ponto do drama? Da mesma forma que o It Little não podia ser só uma história triste, nesse, ela teria que passar alguma mensagem boa, né, além do seu sofrimento. Como é uma história de amor puro, como eu falei, o mocinho, ele acaba se envolvendo em muitas coisas ruins, né? Ele já tinha sido preso, ele quase se envolve com prostituição, com drogas, etc. E ele acaba, através dela, deixando isso de lado e fazendo trabalhos mais simples, outras coisas, pra ela meio que muda a vida dele, entendeu? Por mais que ele saiba que ele não possa ficar com ela pra sempre, ela meio que serve de incentivo pra ele seguir em frente e não cometer crimes, etc. Coisas assim. E aí, isso vai, né, a história vai prosseguindo até que ela, no final do drama, ela vai conseguindo atingir, né, a vida de cantora dela, até que no momento que ela vai ter alguma chance, ela acaba... Não, mas uma coisa que é estranha, essa diferença aqui também, é porque a doença dela, ela não tem uma progressão que nem da outra, que você vai perder o controle do seu corpo. A doença dela, até o momento quando você fala, beleza, ela não pode tomar sol. É. Beleza, só ela... Ah, ela vive que nem a gente hoje em dia, né, mano? Fica até 5 horas da manhã jogando WoW e acorda depois das 2 da tarde. Não pega nada, velho. Pelo menos não vou ter minha mãe me incomodando. Sai desse PC, moleque! Não vai ter mais isso, pô. Fechou. Melhor ainda. Mas não, velho. Essa doença, ela tem que ter uma coisa pra te sacanear. E essa doença, já as pessoas que têm essa doença, elas morrem cedo. Só duram até 20 anos. É, por causa que a gente realmente precisa pegar sol pra ter algum tipo de vitaminas, etc. Mesmo você tomando suplementos, etc. O corpo não aguenta. O corpo não aguenta e do nada você para de respirar, finalmente. exatamente, né? Acho que é para de respirar, o coração bate, alguma coisa assim. É uma doença chatinha. Então, a outra era melhor no Durama, porque você via a progressão dela, né? Como o Pichar falou, tinha 3 arcos. Esse Durama já não. Eles ficam... É, como a doença não tem muito blá blá blá, eles ficam enrolando com outras coisas, que é a história dela ser cantora, né? Ela morre, parece que é de sacanagem. O Durama não explora isso. Infelizmente é uma parte de inverossimilhança. Mas a doença é muito séria. Se você ver fotos das pessoas que têm essa doença, ela tem danos, assim, muito horríveis, assim, as pessoas que têm essa doença quando se expostas ao sol. E o Durama não mostra todos os sintomas. Ele mostra, mais uma vez, uma mulher bonita pra você se identificar, achar carismática, etc, blá blá. Mas ele não mostra a realidade. Então, esse Durama, ele peca em vários momentos. Uma coisa interessante dessa doença é que essa doença é mais comum em japoneses. Uhum. Uma coisa é que esse Durama, ele não tem um ritmo tão bom quanto o Ichirotonami dá. Pra ser seado, o Pinscher, ele viu um logo após o outro e ele não gostou muito, né, Pinscher? Fala essa impressão. O ritmo peca em vários momentos. O roteiro é meio nebuloso no início. Não, você não sabe pra onde a história vai. É isso. É porque essa história, como a gente já falou, não tinha muito o que fazer. Não tem que explorar. Não tinha muito o que fazer e também não foi tão bem trabalhado. Não, e assim, mas falando sobre a Erika Sawajiri, ela tá atuando bem, mas ela é menos convincente nesse drama. Realmente, isso é notável. No Olhos de Lágrimas, ela não atrapalha em momento nenhum. Ela é irrepreensível. Agora, no Tramontar, a própria história dá momentos pra que ela peque de vez em quando. Ah, não só ela, todos os atores, especialmente a Beck. Fala com isso, cara. A Beck tem um papel de nada no drama. Não, de nada, é só pra colocar, vamos colocar ela de gringo. Ela... Enfim, não sabe quem é a Beck, ela é uma atriz que descendência inglesa, que não tem cara de japonês. Descendência russa, que aparece em um dos dramas, sempre tem personagem, ela tem, sempre tem personagens caricatos, sempre que ela aparece em algum programa de variedades, etc. Ela é uma figura, personalidade japonesa, enfim. Ela é muito legal, adoro ela. Enfim. Ela se estivesse fazendo no Japão, ela estaria. E, assim, o drama, ele tem esse... Ele não tem um ritmo muito bom. Como o Marcos falou, a doença progride, assim, de uma hora pra outra. E os dilemas que você... A história passa é, tipo assim... Você não, a princípio, você não sabe nada sobre o passado de alguns personagens e isso te leva a ter interesse a continuar assistindo. E às vezes aquilo não é uma coisa muito importante. Por exemplo, a personagem da cantora, eu acredito que não tem ela no filme. É, claramente é uma personagem dispensável. Os dilemas que ela mostra e como ela se envolve com os outros personagens é uma coisa que não é levada tão a sério, assim. Ela não precisava aparecer. Enfim, o drama, ele não teve tanto sucesso assim quanto o Ichirotonami Namida, mas ele ajudou a reforçar a imagem de Erika Sawajiri em dramas de doenças terminais, e no final ela morre e todo mundo chora no final. Assim, esse drama tem menos gente que falou que se emocionou e que chorou, etc. Esse drama, pelo amor de Deus. Eu não chorei, com certeza não. Eu chorei pela atuação. Enfim. Não, acaba, logo essa droga. Enfim, Marcos, fala sobre o filme. Fala sobre o filme e as diferenças. Opa, Léo, você vai falar alguma coisa? É, eu não vi esse dorama, então, se ele tivesse sido tão bom quanto o Ichihitoro, eu com certeza teria visto, né? Porque mais gente teria falado sobre ele. Aham. Uhum. E Marcos, fala um pouco sobre o filme e quais são as diferenças, etc. Vamos lá. O filme, nesse caso, é muito mais bombado do que outro filme, né? Acho que talvez porque a atriz principal é a Yui. J-pop, anime song. É, ela é muito mais conhecida aqui do que a Erika Saladino, né? Por causa das músicas. E também porque esse filme tem muitas músicas muito boas da Yui, entendeu? Ah, por causa conta a história de uma cantora. Então, no caso, colocaram uma cantora de verdade dessa vez e colocar uma música de verdade dela, da discografia dela mesmo, pra vender ainda mais. É, e a atuação aqui é fraca, realmente bem fraca a atuação daí, mas o personagem é fraco, assim, como o filme tem menos tempo, eles não precisaram enrolar, então não tem muito menos personagem, não tem essa história da gravadora. Eu achei até um pouco, eu tenho certeza, o filme é bem melhor a história, porque funciona assim, ela tem essa doença, não explica desde quando ela tem essa doença, ela tem uma amiguinha que traz as coisas pra ela, a amiga traz vídeos de como que é o colégio do pessoal, não mostra se ela já tinha alguns outros conhecidos e quer saber como o pessoal tá, nem nada. Mas ela vai lá e conta as fofocas. Né? Tipo, a amiga dela faz com que ela se sinta no colégio, entendeu? Traz matéria, traz essas coisas. E aí ela tá na janela dela lá, que ela sempre gosta de ficar tocando violão. Ela também quer ser cantora, mas assim, ela não tem esse super sonho, ela não corre atrás disso daí, entendeu? Ela quer ser cantora, ela é bem mais típica, ela é bem mais sussa com a vida dela, entendeu? Eu tenho essa doença, fazer o quê? Vou ver com que dá. Ele não é tão dramatizado a doença aqui. É, não tem esse papel tão de coitadinha no começo. E aí, do nada, ela encontra com um cara que ela acha bonito, que tá lá no ponto de busão lá, que eles ficam esperando os amigos, que ele pega uma praia de manhã. Quem pega, é surfista local, pega a praia de manhã. O moleque aqui não é um degenerado nem nada. É só um garoto cool do colégio, né? Japonês cool do colégio. E aí, ela acaba encontrando com ele de noite, né? Porque ela passeia a noite na praia, né? Ela nunca vê a praia de dia, mas adoraria ver. Então, ela assim, vai à noite. Ela também anda pela rua à noite. Ela para de vez em quando na pracinha e começa a tocar. Então, os policiais já conhecem ela. A grande diferença aqui, talvez, seja isso. Os personagens, como eles não tentam, estão nem aí pros outros personagens, não tentam acelerar. E o grande lance aqui é as paquerinhas dela à noite com o cara, entendeu? Ela vai pro centro da cidade. Não explica se é o centro ou se é outra cidade direito. E lá ela faz um showzinho na hora. Aquele, ah, não, toca aí, toca aí. Ela pega o violão e toca Skyline, que é a música conhecida da Yui. É, as cenas do filme também foi usada pra fazer Goodbye Days também. Aham, é um single que vendeu bastante. É, o filme é bem mais focado na música com a Yui. A atuação da Yui é bem baixa. Tem uma cena, agora não lembro se tem no drama, eu vi muito corrido, que ela usa uma roupa especial pra ir na praia quando ela tá com... Sim, que ela usa uma roupa de radiação. Roupa de verdade. Tem também isso? Aí mostra essa roupa especial, ela brinca um pouco na praia. E o Durama, pra tentar fazer a parte triste, já que eles quase não focam, é que no final o namorado dela tenta ajudar ela a gravar esse CD. CD, ah, vamos gravar um CD, entendeu? Uhum. Vamos lá, com uma gravadora, vamos juntar um dinheiro e fazer um CD indie só por gravar, entendeu? Já que você canta mó bem e toca legal. Aí eles gravam, só que quando o CD sai, ela acaba morrendo e no final toca só o CD. E aí a grande parte triste do filme é você vendo tudo que já aconteceu com ela, entendeu? E a música tocando, e os pais dela vendo a música tocando, etc. O filme é bem mais light, assim, não toca tanto. Não, mas é bem mais triste. Eu achei o drama bem... é bem mais apelativo do que isso que você falou. Hein? Não, eles quase morrem. Só o final. É, a Erika Saadiri faz o effect. Ela morre como ninguém. Enfim. E pra me falar que esse Tayano não teve uma inspiração, ele foi inspirado num filme de Hong Kong, um filme de 94, chama Ender Lock. É, passando pro próximo capítulo, né, da vida da Erika Saadiri, no Tayano ela faz o papel de uma cantora. E aí, ela mesma acaba lançou um single, né, com o nome da Call da Mãe, que é uma coisa que já tinha acontecido com alguns cantores, né, como a Mika Nakashima fez com a Nana, o Yamapi fez quando ele fez o Shuji to Akira, né, quando ele fez aquele... Qual o nome daquele? Nobuta Produce. É uma coisa que já tava no hype lá no Japão. Os atores faziam singles com o nome dos personagens. E ela fez, foi um enorme sucesso. E aí criou mais uma polêmica, porque ela não fez nenhuma performance live. E ela vendeu mais do que grandes cantores, como até a Yumi Hamasaki naquele ano. E aí questionaram muito sobre as habilidades vocais dela, porque ela não fez performances. Ela só fez uma no canal do Dorama, né, do CDTV, da TBS. E que ela fez um playback, né, na hora, e muita gente questionou sobre o futuro e se ela merecia vender tanto, já que ela não cantava de verdade, etc. Mas ela vendeu, até o final do ano, 500 mil cópias, né, foi um dos singles mais vendidos daquele ano. Realmente o Dorama... O Dorama impulsionou muito a figura da Erika Saadiri, que já tava bem forte depois do Litro de Lágrimas. Aí, nisso, ela começou a... Esse foi o último Dorama dela. A partir daí, ela, assim como vários atores no Japão, tipo, mudou o foco da carreira dela, passou pro cinema e nesse momento ela fez vários filmes, né, em 2006. É, e aí começaram a surgir outros rumores, né? Rumores que ela... Só um adendo, só pra citar, em 2006 ela fez 6 filmes. Uhum. Não, ela se endivou demais, velho. Ah. Ela se endivou demais depois desse Durama, porque assim, ela consagrou que faz papel de coitadinha, etc. Ela teve uma boa, assim, o pessoal realmente foi cativado por ela. Por outro lado, essas fofocas cada vez aumentavam que ela era uma sem-vergonha, uma Luana Piovani da vida. E do meio ainda pra terminar, ela já era uma modelo, ela tem um corpo bonito pro Japão, ela é bonita. E depois ela começou a ser cantora. Não, faltava ela fazer o quê? Apresentar o Jornal da Tarde agora? ela começou a se achar demais, velho. Ela começou a se achar demais. E ela foi pro cinema, entendeu? Já foi um dos maiores cinemas do mundo. Hoje em dia tá bem mais fraco, né? É, mas ela começou a se achar. Eu sou foda. Ela tá fazendo uma falta, né? É, mano. Saudade, né? Enfim. Nisso, começaram a surgir aqueles rumores de que ela estaria bastante arrogante com as outras pessoas e que ela buliava as atrizes, debochava dos outros. É, enfim, a figura dela começou a ficar cada vez mais negativa. Causar asco. É. E aí, então, muita gente falando se era verdade se ela tava fumando, e ela começou... Fumando? Naquela época começou a surgir os primeiros boatos que ela tava se envolvendo com drogas e... Drogas? Tudo isso. Nos cannabis, mano. Caramba, essa mulher é Lindsay Lohan do Japão. Enfim. Ela foi presa? Não, presa não. Ela é um arquétipo da Lindsay Lohan. Ela começou muito bem, não deu prosseguimento ao sucesso, teve carreira musical não bem sucedida, depois a vida pessoal dela começou a roubar espaço nas notícias, enquanto a vida profissional dela afundava cada vez mais. Não, que vida profissional ela? Teve vida profissional depois disso. Ela desistiu do Durama porque ela falou, não, eu sou foda. Teve convites que ela foi chamada pro Durama, mas ela não tava aceitando. Aí até como o Léo falou, ela começou a ser chamada pra filme e ela realmente tava focando no filme. E também tem uma coisa, ela tem sangue estrangeiro, né? O japonês tem aquela coisa que o estrangeiro começaram esses boatos aí, dizem também, ó, tá aumentado dizendo que era porque ela é estrangeira, entendeu? A mãe dela é francesa, parece. Álgebra francesa, sei lá. Álgebriana. E aí, ela focou depois do cinema, e aí fez 6-7 filmes em 2006, e até que ela quis aproveitar o sucesso que ela tinha feito com o primeiro single dela, lançou... vocês gostaram do primeiro single dela, do Tayo no Uta? Não. Eu achei a música bonita, mas enfim. E você, Pincha, o que você achou do Tayo no Uta? Tayo no Uta. Enfim, ele gosta bastante, vive cantarolando aquela música Beside a Stay With Me, ele vive cantando, enfim. Você vive cantando tudo, mano. Então vale porra nenhuma essa. É o bonde do Tigrão, então vai. Aí ela resolveu fazer o redebut, né, musical dela, que ela se lançou no musical agora com o nome dela. Agora com o nome Erika. O comeback com o nome Erika. Erika tudo em maiúsculo, assim, só foda, não. Erika. Demais. Tô faltando. Dizem que, então, quando ela gravava o clipe, ela se achava, tipo, a fodona. Faltava ter um tapete vermelho pra levar ela pro set. E aí usaram o primeiro single dela, se chamou Free, né, que foi um grande sucesso, né, e aí ela atingiu um recorde que só tem uma cantora na história que conseguiu igualar isso dela, né? Que ela conseguiu ter os dois primeiros singles no topo da Oricon na primeira semana, e nisso só tinha acontecido em 1983 com a cantora Hiroko Yakushimado. Ou seja, ela tava desde o início da carreira fonográfica no auge. E essa música, Free, Free é uma música bem legal, é a minha música preferida dela. E tantas músicas que ela tem, né? Não, ela tem duas músicas. Enfim, e essa música, o clipe é uma produção boa e tal, ela tá muito bonita no clipe, e a gente até percebeu que essa música, eu não sei se é plágio, né, mas ela faz uma... sempre que eu escuto, eu lembro de uma música das Verônicas, né, que eu acho que é aquela Everything I'm Not, que é uma música do ano anterior, que era muito... lembra um pouco, sim, essa música. Enfim, fez um grande sucesso com essa música. E aí, como ela já não tava tendo mais trabalho pro cinema, por causa que a reputação dela já tava tão, tão má, que ela não tinha mais o que fazer no cinema, ela já não tinha mais convite. E aí, então, como ela tava pela Avids, ela lançou o segundo e o último single dela, né, que foi o Destination Nowhere, que pra mim é um nome muito, muito significativo pra ela, né, que o destino dela é lugar nenhum, né. Vai pra onde vai? Não foi pra lugar nenhum, enfim. E é uma música ok, sabe? Aquele negócio, você não canta de verdade, então faz diferença. Enfim. Ela lançou 3 singles, não passou? As vendas, olha só, na primeira semana, né? O Tayo no Uta vendeu 150 mil na primeira semana, o Free vendeu 50 mil e o Destination Nowhere vendeu 23 mil. Aí mostra a decadência da popularidade dela, né? Ela não tinha mais trabalho pra fazer nessa época do Destination Nowhere. É porque ela sumiu da televisão, ela não fazia mais propaganda, porque ela... não, fazia propaganda é coisa de noob. Eu faço cinema agora. Eu não faço teatro, porque teatro é coisa de noob. Não faço teatro, eu não gosto de contato com o público. Eu vou fazer só cinema. E uma hora Hollywood vai me chamar. Eu sou muito foda. Muito foda. Eu vou trocar meu nome. Ela trocou o nome dela na forma chinesa. Não pergunta por quê. Não falta o que fazer. Ela colocou um kanji de... ela trocou uns 3 kanjis, né? O Saladini continuou igual. O Erika, como não tinha kanji, ela trocou só pra usar o kanji de Xiaoase, uma coisa assim, não foi? Sei lá, ela não tem o que fazer. Ela não tinha que fazer, velho. Ela tá muito foda. Ela queria muito chamar a atenção. Enfim. Muito chamar a atenção. A Luca Oliver também fez isso. Ela mudou o nome dela várias vezes. Enfim. Não, mas ela não mudou o nome, ela mudou um jeito de escrever apenas. É tipo, muito falta o que fazer, cara. E aí, nisso, na verdade, na época do Destination Noir, a popularidade dela já estava muito baixa porque ela tinha se envolvido na maior polêmica da vida dela até então. Meu Deus, nós vamos falar disso? A gente pode falar? Opa, acho que já tá na hora, né? Tá na hora, acho que as crianças já foram dormir. Enfim, vamos falar. Solta o plantão. Aí, gente, tirem as crianças da casa, da sala. As crianças da sala. Da casa não, senão elas vão morrer de frio do lado de fora. Enfim, então, nós vamos falar agora sobre a conferência de imprensa do último filme da Erika Saadiri, que foi em 2007, o único filme dela de 2007, que foi o Closed Note. Esse filme que é o único filme último, né? É o último filme, o único filme de 2007 e último. Que foi um filme que parece ser uma produção legal, direção. Eu não conheço, né, o diretor, etc. As informações já do filme, mas o filme tem uma ótima direção, edição, etc. E tava sendo promocionado até que numa conferência de imprensa ela se mostrou a verdadeira Erika Saadiri. Alguém quer falar sobre o que aconteceu? Fala aí, Léo. Puta que pariu. A cara de bunda dela na conferência é inacreditável. Ela, tipo, mano, respondia todo mundo com ignorância, tipo. Qual a sua cena preferida do filme? Nenhuma. Troll face na hora. Troll face. Ele chega assim, aí beleza. Aí depois. Tivesse os cruzados. Mas por que você fez isso e tal? Por que você fez isso? Não, tentando se redimir. Não, porque não deu tempo de eu me maquiar, tá ligado? Aí eu fico cara de bunda. Ah, tá bom. E o pior é que ela tá com uma peruca loira, assim. Tipo, querendo muito chamar atenção. Ela tá com uma peruca loira, com óculos escuros, sabe? Ela faz um cosplay de Lana Piovani, sabe? Muito Lana Piovani! Viagem! Ela passou muito. Ela passou muito de óculos escuros, assim, mano. Não, e no Japão, óculos escuros, se querer ou não, eles não acostumaram até hoje com isso. Porque o japonês não fala que não gosta de conversar com a pessoa sem ver o olho da pessoa, entendeu? Em qualquer lugar do mundo, né? Lá é mais, entendeu? Lá é realmente pra educação, entendeu? Através das pessoas mais velhas. E ela tá muito diva, não. Ela tá toda branca, né? Ela virou uma múmia branca lá, velho. Ela passou muita maquiagem. Depois falar que não teve tempo de maquiar, ela colocou até peruca, gente. Não, enfim, essa conferência de imprensa chocou muito os japoneses, porque os japoneses são um povo muito correto em relação ao profissionalismo, são muito pontuais, etc. E isso chocou muito tanto os repórteres que estavam ali, e isso chocou muito os japoneses, e que, óbvio... japoneses e até a agência mesmo. A agência ficou, que isso, né? Faz isso não, velho. Tá trolando, faz isso não. Como a figura da Erika Saadiri já era figura carimbada, né, nos jornais de fofoca, colocaram essa notícia em exaustão por semanas e semanas e semanas, e falando a Erika Saadiri antiprofissional, e olha só o que ela fez, e olha a cara dela. A loira do banheiro. Então, Marcos, você viu uma reportagem com os japoneses falando a opinião deles sobre o que a Erika Saadiri fez. Mais ou menos, qual foi a opinião dos japoneses na época? Mano, essa reportagem é muito a lá programa de manhã ultimamente, tá ligado? Esse programa que o pessoal, vamos ver o que o pessoal da rua tem a falar sobre Erika Saadiri. Bota a câmera lá. Aí falou pro pessoal, chegou a velhinha, o que você acha da Erika Saadiri? Quem? Ah, Erika! Ele falou assim, tipo, o pessoal nem lembrava, tá ligado? Eu tinha que falar que a pessoa, não, a Erika, ela é muito mal educada. A Erika, que ela tem o nome com todas as letras maiúsculas. Mano, o pessoal tava muito puto com ela, velho. É tipo, não pode fazer isso com as pessoas, etc. Porque ela tava sumida da televisão. Os japoneses em si não vão tanto ao cinema, assim, em geral. Porque eles foram pegar a pessoa da rua, é o povão mesmo. E o povão é povão em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não é porque eles ganham 3 vezes mais que a gente que eles vão virar gente, né? Não, é povão, gente, é povão. Então, mano, tipo, quase ninguém tava mais na atenção pra ela. Ninguém se pá, nem lembrava que ela foi a coitadinha. Marcos, qual foi a opinião das pessoas que assistiram o vídeo e viram o comportamento da Erika Saadiri? Mano, ninguém gostou. Todo comentário sobre o óculos escuro. Comentaram que ela tava se achando demais, que ela não podia fazer isso. Mano, ela tinha até uma atmosfera que você percebia que ela tava muito longe dos outros atores. Tava todo mundo juntinho, geralmente. Porque é premiere de filme, etc. Então fica todo mundo junto, falar, além. Véio. Aquela amizade de elenco, né? Pô, os caras ficaram o maior tempo gravando junto. Não, ela tava diferenciada, tá ligado? Eu sou a poderosa, eu sou a diva, eu sou, mano, a principal do filme. Não, é muita Cláudia pra pouca cadeira, velho. Por cadeira, eu disse tudo, velho. Então, o pessoal percebia isso na cara dura, tava todo mundo bravão com ela, entendeu? Bravão. Falando que não, ela não podia fazer isso, que isso tava errado. E o caramba, quatro. Zoaram ela muito na televisão. Uhum. E aí foi um estardalhaço tão grande essa notícia da Erika Saadiri na conferência de imprensa do Closed Note, que é, a, ela, logo na semana seguinte, acabou indo num programa de televisão da tarde também, lá no Japão, e fez um especial de 2 horas explicando... TV Fama. TV não, Fama japonês. TV Fama não, Sônia Braga. Só a Sônia Braga consegue enrolar. Sônia Abrão, porra. Sônia Abrão, porra. Sônia Braga troca o nome dela, porra. Enfim. Enfim, só a Sônia Abrão consegue enrolar 2 horas no programa, mano, com uma besteira dessa. E óbvio que ela disse que se arrependia e chorou, mas aquela lágrima de crocodilo, sabe? E ela olhava pra baixo e pra cima e falava que estava arrependida e que queria que as pessoas respeitassem ela e blá blá. E mais à frente a gente foi descobrir o que realmente foi esse pedido de desculpas dela. É, depois, um pouco tempo depois da conferência de imprensa do Closed Note e dela sair do Japão, veio aos cinemas o filme The Closed Note, que a gente vai comentar, né? E Léo, conta aí qual é a proposta do filme. A proposta do filme é assim: ela é uma estudante, né? Ela chega numa cidadezinha e tal, tranquila. É uma estudante que quer ser professora. E aí ela se muda pra uma casa, assim, uma casa no subúrbio. E aí, no meio da arrumação, ela tá arrumando as coisas, ela acha um diário lá, dentro do armário da casa. Aí, beleza, ela no começo, né? Ela fica meio: será que eu leio? Será que eu não leio? Ela: ah, foda-se, vou nessa merda. Ela, beleza, ela lê o diário e aí vai vendo que ele pertencia à antiga moradora da casa, que era uma professora, era uma professora e o diário dela mostrava a vida dela na escola, os alunos, o progresso dela com a sala de aula, e aí... Ela parecia ser uma pessoa muito, muito dedicada ao trabalho dela e uma pessoa muito, muito feliz e realizada com aquilo que ela fazia. Uhum. E a Kai, né, que é a Kaodiri, ela começa a se envolver bastante com a história dessa mulher, principalmente porque ela se envolve com um cara. Ela trabalha numa loja de caneta, tipo, um trabalho, sei lá... Enfim. Estranho, né? Enfim. E aí... É, muito estranho. E aí o cara chega lá: ó, eu quero essa caneta aqui, faz favor. Ela: não, essa caneta a gente não vende, cara. Ele: não, mas eu quero essa caneta, eu pago. Não, mas essa caneta a gente não vende, tá? Eu posso te oferecer essa aqui, você quer? Não, não, volta depois. Isso é estranho, né? Que aqui no Brasil isso é crime, né? Enfim, isso não pode, é proibido. Se tá no postuário, tem que arrepender. Não, mas lá é feito pra trollar, pô. Uhum. E aí ela começa a se apaixonar com o cara, acha, fica meio tocada, vai, não é? Não, eles vão se desenvolvendo um relacionamento, uma coisa muito bonita. Peraí, deixa eu ver se você entendi. Ah. O cara queria comprar uma caneta, numa loja de caneta, e só foi que... trollado, é. E ela se apaixona por ele. Porque ele ia várias vezes na loja, e morava perto dela. Ah, mas era uma loja de caneta assim, pra ter uma atendente gostosa, e posso comprar essa caneta? Não, mas peraí, ela descobriu esse cara principalmente porque ele, sempre que ela ia na janela, esse cara tava rondando a casa dela. Alguma coisa que assim. O Stalker, liga pra polícia. Não, para tudo. Uma coisa interessante dessa história é que a personagem da Erika Saldini, ela é muito real. A gente tá acostumado a ver a Erika Saldini em papéis que... Ela vai morrer, meu Deus, o que vai acontecer, coitada dela, etc. Esse filme mostra ela como uma pessoa muito normal. Ela trabalha, estuda, faz aula de... Ela trabalha numa orquestra, né, com música. E nisso tudo, ela desenvolve esse relacionamento com esse cara que é apreciador, um pintor que aprecia as canetas já. E é um relacionamento, assim, que a princípio eu tinha visto esse filme e pensava: ah, esse filme, puta, história de menininha, né? Mas, assim, ela tem um relacionamento deles, os sentimentos deles são feitos de uma forma tão, tipo, natural. Você se convence, sabe? Por mais que, às vezes, ela faz uma coisa idiota, mas você entende, sabe? Que, como ela tá assim, se envolvendo, né? Não mostra as coisas... A gente tinha falado do Tanotar, que mostra o amor como amor puro, amor ideal. Nesse filme, o amor é visto como uma forma muito, muito mais natural. Você entende o ponto de vista da personagem, por que que ela faz as coisas. Eu achei isso muito interessante. E, tipo, por exemplo, ela sei lá, ela mesmo com tudo que ela fez, ela atuando, né? Tá certo que esse filme é de 2007. Ela tá ótima atuação. Ótima atuação dela. A atuação dela tá ótima, assim, porque ela mesmo, sei lá, ela pode ser uma filha da puta atrás dos palcos, mas atuando nesse filme, ela mostrou que ela se atua muito bem, velho. E ela não morreu dessa vez, né? Já vou adiantando, ela não morre, enfim. Ela morre nesse filme. E o interessante é que a história do diário que ela vai lendo o diário, olha só. Mesmo não morrendo, ela está envolvida com o diário. E ela vai começando a perceber que que existem similaridades da história dela com a história da mulher do diário. Mas similaridades, ela começa a ler o diário e aí mostra, o filme trabalha de uma forma de direção muito interessante. Ela vai contando a história da professora e chega um momento que chega uma figura masculina. E aí ela, no diário, não descreve o homem de forma alguma. E aí o que você, aí você pensa? O que você pensa quando você tá lendo um livro? Você acaba associando o personagem a uma pessoa que você conhece, a um personagem que você já conhece. E ela faz isso, ela gosta muito de um seriado de TV, que é, acho que é o Matador dos Céus, uma coisa assim. Ela, é um seriado policial. É, e ela visualiza esse homem que entra na história da professora como o protagonista, né? É, e aí todas as cenas que vão ser mostradas com esse personagem masculino que se envolveu com a professora são mostradas como se ele fosse esse personagem, né? E aí mostra vários dilemas dela e ela começa a se desfiar com várias coisas. Por exemplo, ela tem problemas na música e mostra que a professora também tinha uma aluna que não queria cantar, não queria participar da banda. Ela tem na hora que ela tem um problema amoroso, ela lê e vê que a professora passou pelo mesmo problema amoroso. Mas esse filme é muito bom, sério. Eu tinha tudo pra ser um tipo de filme que ia ser só uma historinhazinha de amor, que o carinha fica com ela no final e é tudo ideal, e a história de menininha e o amor passa por tudo. E, tipo, e não é isso. O filme realmente é bom. Só digo que é um filme longo, mas o filme é fechadinho, sabe? As cenas são muito boas. Eu assisti esse filme às 3 da manhã. Coragem. Terminei de ver o filme às 5 e não cantei, velho. Velho, na moral, coragem, ele não canta, velho, porque você assiste ele, você se identifica com o personagem. Ela é real, cara. Tipo, sempre me identifiquei com uma menininha que fica trabalhando numa loja de canetas. Não, caralho. Eu tô falando que, tipo, ela consegue fazer personagem, tipo, assim como os outros papéis dela, ela consegue fazer você ter um carisma com aquela personagem, entendeu? Então ela é uma, mesmo tá fazendo algumas bobeiras. Sim, é uma personagem que não cansa. Mas enfim, depois disso, a figura dela ficou muito denegrida. Ela, óbvio, ficou muito popular. Todo mundo só se falava da Erika Saladini. Só que a popularidade dela era muito negativa. Tanto que todos os contratos publicitários que ela tinha até então, ela perdeu. Ela tinha zero trabalhos com comerciais, zero trabalhos na TV, zero trabalhos no cinema, ninguém queria mais, e zero trabalhos na música também, que ela parou de vender, né, depois da conferência. Ou seja, ela praticamente destruiu a carreira dela. A partir daí, a Erika Saladini começou a ficar muito famosa, até internacionalmente. Foi criado um fórum internacional só pra falar todos os passos da Erika Saladini, falando, ah, Erika Saladini, né, é, lá, que mostra quando ela ia no saía na rua, e as pessoas, os paparazzi tiravam foto dela, e ela tratava mal os paparazzi, ou quando vinham, ela pegava ela fumando, ou quando ela pegava ela numa festa e falavam, ah, ela tá ficando com fulano, etc, ela tá se drogando. Muitos rumores foram criados pra ela nessa época, até que ela, como diva, né, que ela se acha, ela foi pra Europa. Ela sabia que a carreira dela pro Japão não ia dar muito certo, ela preferiu esfriar. Aí nisso ela foi pra Europa, foi passar alguns tempos na Espanha e também por todos os países da Europa, né? E nisso fotografavam bastante ela no aeroporto, né? Ela se falava de diva, né? A estrela do cinema, que não tinha nenhum filme pra promover, e ficava lá parando, tirando foto com as pessoas. Ninguém sabe que ela é na Europa, isso é lindo, né? É. Nisso ela se envolveu numa das maiores polêmicas em relação a drogas, que foi quando ela foi pegando uma festa em Ibiza, na Itália, que supostamente seria uma festa onde todo mundo estava se drogando. Nisso, ela não quis dar nenhum depoimento sobre esses rumores, né, que ela estaria se drogando na festa. E ela, como resposta a isso, voltou pra outro país, no aeroporto, com uma camisa escrita, eu amo Ibiza. Entendeu? Foi o jeito dela responder a pressão que a mídia tava fazendo pra ela naquela época. Eu amo Ibiza também. Começou a aparecer a mãe dela também. Começou a aparecer a mãe dela na televisão, não é? É, a mãe dela, óbvio, sempre tentando desculpar tudo que ela faz, né? Enfim, coitada. A mãe dela é muito diva. É. A mãe dela é muito diva. Enfim, nisso, ela ficou muito afastada da mídia por um bom tempo, só aparecia mesmo quando aquelas notícias, tipo, Erika Saladini foi ali e voltou, sabe? Não tinha nenhuma notícia. Ou Erika Saladini tem um possível contrato com um filme tal. Várias especulações dela participar de algum drama, de algum filme, mas nada se concretizava. Também a carreira musical, ela desfez, né, o contrato dela com a Avids, e nunca mais ninguém falou nada sobre a carreira musical dela. Até que, ela voltou em, acho que 2009, e anunciou que ela estava se casando, né, com um cineasta japonês, né, enfim. Nisso só gerou uma tonelada de rumores. Fala, mano, que... ela queria aparecer, velho. Mano, ela quer ser ator, não, vamos analisar. Ela quer ser ator, ela quer ser atriz da Globo. Ela casa com os caras que faz filme e novela, só faz o mesmo papel nos bagulhos, ela é atriz da Globo. E no final das contas, o que aconteceu? Vários rumores aconteceu. Tinha rumor que ele era um viciado sexual, tinha rumor que ele era gay, tinha rumor que ele traía ela, tinha rumor que ela traía ele, tinha rumor, vários rumores. Bacana. E tudo ao mesmo tempo também. Tudo isso ao mesmo tempo também. Tudo junto e misturado. Nisso, e óbvio, muita gente comentando que ele era o dobro, tinha o dobro da idade dela, como ela foi ficar com alguém tão feio, sabe? E ela realmente deu muito o que falar com esse casamento. Até que, no início de 2010, ela tinha dado um depoimento que ela estaria, na verdade, se separando dele. E que, na verdade, vários rumores aconteceram que ela já estaria se separando desde o início do casamento. Já tinha rumores que estavam se separando. Mas aí ela estava lá na Europa, recebeu uma proposta, né, pra fazer um filme que foi o que ela chegou mais perto de trabalhar, né, com uma coisa séria. Perto de trabalhar, pô. Tá, Léo, explica aí como foi o convite e o que aconteceu. Então, a Saudade chegou, tipo, estavam querendo filmar Battlestar Yamato, Shikamato, né? E o ator principal era o Kimura Takuya, né? É fodão no Japão, tipo, o cara faz tudo, assim, um ator mais bem pago, etc. É beleza, chamaram a Saudade, e o Kimura falou, epa, peraí, Manolo, como é que você chama essa mina pra atuar comigo? Eu não quero atuar com ela, tá ligado? E aí, tipo, deu uma treta, assim, que ele chegou e falou, não, eu não quero atuar com essa mulher, e eu vou ligar pra ela pra dar uma bronca, tá ligado? Não, mas peraí, eles tentaram fazer alguma coisa, tentaram filmar, etc, e ela tava se divando lá na Europa. Eles tentaram filmar, porque, tipo, é assim, o filme tava feito a personagem dela, tipo, boneco, tipo, propaganda, tudo em cima da Saladini, da pessoa Saladini, não da personagem que ela ia fazer, mas em cima da Saladini, entendeu? E aí, pelo fato de, tipo, ela ter feito tanta zona, mano, que aí, tipo, quebraram, né, não quiseram mais ela, e aí chamaram outra pessoa, muito melhor, né? Vocês concordam? É, então, a Mei Sakuraki. A Mei Sakuraki é então, muito melhor do que a Saladini. Então, deixa eu explicar, a Mei foi escolhida, na verdade, porque ela, ao contrário da Erika Saladini... Tinha talento. Não, calma, por aí. Não, por aí. Ela, ao contrário da Erika Saladini, ela tem bunda. Um ótimo relacionamento com os Jones, entendeu? Com os Jones todo. E com o mercado... E aí, como os Jones são muito influentes no entretenimento, e o Kimura Takuya tava envolvido na produção do Yamato, trocaram ela e colocaram a Mesa no lugar dela. E ela ficou de Mas frente. Eles deram chance pra ela. Eles deram chance pra ela. Tanto que o Kimotaku, ele ficou puto, velho. Ele falou, mano, essa menina sai assim do nada. E tipo, a gente já tava fazendo um negócio do personagem dela e ela faz essas porra, mano. Vou ligar pra ela e vou reclamar, tá ligado? E aí dizem os rumores, né, que ele tentou ligar diretamente no celular da mina, só que sempre caiu na caixa postal e, tipo, uma mensagem do tipo, sei lá, vejo você. Você ligou pra mim! É, você está sendo trollado, pois eu não atendo o celular, tá ligado? Uma coisa assim. Uh-huh. Eu sou muito diva pra atender você, tá ligado? Eu muito velho com ela. Então, nisso, ela passa bastante tempo lá na Europa, casada, e se envolvendo em vários escândalos. Inclusive, não. O escândalo da alma, né? Escândalo da alma. Da aula, teve o escândalo da aula, caramba. Pô, ela foi aprender espanhol. Ah, espanhol. Não soube, não. Ela foi aprender espanhol lá na classe, aí tinha asiáticos, sempre tem asiáticos. Não, detalhe. 2.000 euros por estudante, Manolo. E ela vivia num apartamento de 1.500 euros, e ela achava, mano, isso aqui tá muito pobre, quero mais, tá ligado? Coitado do marido viado, velho, meu. 1.500 euros, velho. Tipo, quase 4.500 reais. Mano, eu sei que é o seguinte, ela foi na aula, aí tinha uns asiáticos que descobriram que eram ela. E, tipo, os caras estavam nem aí pra ela, tá ligado? Os caras chegavam, ô, tá vendo aquela mina ali? Ela é japonesa, faz um sucessinho, mas tipo, mano, foda-se, vamos continuar a nossa aula aí, tá ligado? Deixa eu ver. Eu acho que assim que nem o Dinho do Catum, quando foi pros Estados Unidos, ele teve que sair do colégio, ele entrou lá e as meninas descobriram que ele era do Catum. Ai, é o Dinho do Catum, arranca ele, come ele vivo! As meninas ficaram doidas, e ele teve que sair do colégio e fazer aula num lugar mó nada a ver depois nos Estados Unidos, pra não conseguir encontrar com a comunidade asiática. Ela não, tá ligado? Não falou, foda-se que você é, entendeu? Também tá com medo da comunidade asiática. E aí, foi nessa parte das aulas, ela tava em Barcelona, que teve o lance das festas de igreja lá, mano. Libido. É, conhecer um pessoalzinho maroto, entendeu? Ela tá lá vivida, mano. Ela parou de ir na aula depois. Ela, dois mil e pouco, foda-se a aula de cu também. Não, tipo, ela desistiu da aula um mês, assim, um mês depois a gente, ela entrou com mais, vamos fazer uma aula de espanhol, porque espanhol é uma língua muito legal. Aí, beleza, um mês depois. Não, foi falar de novo. Depois desse escândalo, ela ficou muito tempo na Europa, etc. E aí, ela chegou a mandar várias coisas pra agências do exterior. Ah, por causa que mais ou menos nessa época. Por causa que mais ou menos nessa época ela perdeu o contrato com as Tardes. Não, o contrato foi tipo assim. Ela lá, fala que fazendo na Espanha, já apontei em Ibiza, né? Já paguei peitinho, pá. O que eu vou aprontar agora? O que eu vou aprontar? A maioria dela, eu tenho um rolê aí pra fazer, mano. Tem que apresentar umas roupas, aí umas viadagens que eu arrumei pra fazer. Bora aí, eu sou modelo, você esqueceu? Faz tudo. Aí, beleza. Faz uns vídeos e manda pra galera. Na hora que ela foi se apresentar, ela se apresentou com o nome da agência, entendeu? Mesmo sem ter informado a agência. A agência, epa, que história é essa, entendeu? E na verdade, a marca de roupa era a marca concorrente, né? Da marca da... que tinha... convendo com as Tardas, e aí ela gota d'água, né? Foi, mano. Não, falou não. Agora você já tá palhaçando. O Kimutaku já tem que falar. Já não faz nada. Só fica na Europa, arrumando problemas. Já a reputação da agência foi pro chão, pra lama. E ainda fica fazendo propaganda pra marca do corrente. Ah, não. Não dá, né? Trollou demais. Vai embora. Some daqui. Ah, mas eu ainda acho que ela mereceu uma segunda chance. Tem. Ela mereceu, sim. Ela teve a segunda chance dela. Ela teve. Esse é o pior, velho. Ela teve, mano. Ela teve vários... a proposta de emprego, né? Que ela sempre fala que tem muitas, mas que no final das contas ela não faz nada. Não é nível dela. Até que ela se separou do marido pela primeira vez. Aí ela voltou pro Japão e... Ainda na Europa, ela gravou uma música com os produtores musicais, que é uma música chamada Treasure, que é uma música que ela canta em inglês, 100%. E ela fez com os produtores, né, pra deixar aquela coisa sinistrasse, né, que faz sucesso na Europa. E lançou no Japão digitalmente, ia lançar o single. Aí depois ela foi, voltou pro Japão, fez vários trabalhos publicitários. Posou nua? Não. Mas no artístico. Ah. Então assim, ela voltou pro Japão por causa de um cara, Takano Yuri, que é como se fosse o guardião dela na segunda volta dela pro Japão. Que o cara era dono de uma clínica de beleza mó famosa lá no Japão, e o cara, ó, beleza, a gente volta com você, você entra pra, faz propaganda pra gente, e a gente deixa você quase pela dona nas ruas, tá ligado? E aí você vende nossos produtos e você consegue tentar a sua segunda chance no Japão. E aí, beleza, ela foi, fez vários comerciais pro cara, e aí teve uma press conference com, tipo, não era press conference de nada, era press conference com a Saudérica, explicando o que porra que ela fez com a vida dela. Uhum. E aí, explicou tudo, né? Ela explicou tudo, rapaz. Ela chegou, mano, vamos falar com essa puta agora? Agora vocês querem saber, então vamos falar, mano. Então vamos falar. Ela saiu falando pra todo mundo e aí foi a alegria dos tabloides. Né? Ela falou que, na verdade, aquilo tudo que aconteceu na conferência do filme foi natural. Ela tava sendo ela mesma, que ela acha que ela tava certa. Que, na verdade, ela se arrepende muito de ter se desculpado, porque ela não queria fazer aquilo. Ela foi induzida pela estátua. E aí, como ela já não tinha perdido o contrato, ela já podia falar. E ela ainda fez um apelo que as agências não forcem os astros a terem um posicionamento que não é o deles, ou ter uma opinião que não é o deles, porque ela não teve a opinião dela respeitada. E acho que o certo era falar daquele jeito mesmo, que é o certo, que ela é assim. E foi aquilo mesmo, e voltou aos tabloides e com muita atitude, né? Aí, depois disso, ela conseguiu participar de um show, né, com essa música. Ela fez parte do Girls Live, uma coisa assim, onde ela... Girls Live da Avex, não é isso? Da Avex, né, onde ela tava quase voltando pra gravadora Avex pra se lançar musicalmente, né, ela lançaria o single, Treasure. Só que aí ela fez polêmica mais uma vez. Ela tinha acabado de posar nua e ela fez uma performance num show com um, tipo, não tem nem como descrever a roupa dela. A parada é, é... Cara, é magnífica, velho. É tipo, imagina uma mulher vestida... Não, imagina... Muito melhor, né? Imagina uma mulher vestida, só que você pode ver a bunda dela, entendeu? Cara, ela tá mais ou menos assim. Imagina... Não, imagina o carnaval. É o carnaval, é. É a vestida do carnaval brasileiro, é. E aí, não, cara... Detalhe que ela tava com umas penas também, velho. Isso é sério, tipo, a roupa dela tinha umas penas, uma bandeira. Mano, a mina tava de porta-bandeira, tá ligado? É. E porta-bandeira aí... sem a parte de baixo, mano. E isso deu muito o que falar, né? Também tá falando muito da bunda dela, que a bunda tava tudo em cima, galera, e blá blá. Beleza, que bundinha, muito bom, tá tudo em cima aí, ó. É, e nisso, óbvio, ela tá adorando, né? Aparecendo muito no Japão. Até que ela tava prestes a lançar o single e fazer vários trabalhos no Japão. Até que o marido dela volta com ela. Caramba. E ela é obrigada a desfazer tudo que ela tinha feito na Ivits e voltou pra Europa. Pelo amor. Por amor. Só que aí vem uma parte meio conturbada da vida dela. Que... Meio conturbada? É. Uma parte? É. Onde ela fez alguns trabalhos publicitários lá, trabalhou com umas com uma baixa publicidade, mas ela ainda conseguia trabalhos. Até que ela começou a várias vezes começar a ser internada. E a família dela dizia que ela estava com resfriados. Mas como assim? Você está sendo internada várias vezes? Tanto no Japão ela chegou a ser internada, quanto na Espanha, né? Ela foi internada várias vezes e a família dela só fala que é resfriados, etc. Então existe um capítulo negro da história da Kassawa Jiri, que é que talvez ela esteja passando por uma doença desconhecida e que talvez a vida dela seja maior do que qualquer dorama que ela já tenha passado. Porque talvez ela esteja escondendo uma doença por todo esse tempo. Hora do bolão, hora do bolão. É. Théo, o que você acha que ela tem? Eu acho que ela tem frescura. Essa é a doença da... Marcos. Ela tem o DIVA, mano. O que DIVA? Diva. Diva, mano. Uma diva, esse é o problema. Mas peraí. É o diva com o I minúsculo das units da ZTV ou uma diva com todas as letras maiúsculas? Todas as letras maiúsculas. Todas. Nem o nome dela musicalmente falando. Isso pra mim é muito mais fácil ela ter sido internada por overdose ou por uso de drogas. É bem mais fácil ter acontecido do que por alguma coisa. Eu acho que ela tem sido do pavão. Eu acho que ela precisa muito aparecer. Eu acho que ela tava até simulando, né, essas internações, sei lá. Ah, então. Eu acho que ela tá gripada. Tá gripada. Então, isso, ela tá passando por esses problemas até hoje, até que ela finalmente anunciou que ela realmente tá se separando do marido e que... Meu Deus. E que ela tentar voltar, mas não deu certo, e que nisso ela também falou que ela tá... Por que será que deu certo? Ô, Rio, posso parafrasear uma coisa que ela disse aqui numa... Claro, vai em frente. Ela chegou e falou, abre aspas, eu não acredito em destino, tudo é resultado do nosso próprio desejo, eu não queria misturar meu trabalho com minha vida particular, mas infelizmente isso aconteceu. Cara, eu acho que ela procurou fazer isso, né? Mas... ela queria um trabalho desesperadamente, né? Foi e casou com um cineasta, enfim... Mas nisso, ela anunciou, né, foi a mídia, falou que ela tá se separando, falou que ela tá recebendo várias propostas de trabalhos aí. Oh. E é a volta. É a volta da Erika Saldi, enfim. Será? E falou, inclusive, tem rumores que ela tá participando de algum filme de Hollywood, assim. Mas nada concreto, né? Até que o último rumor a respeito da Erika Saldi seria que ela estaria tendo um relacionamento com um traficante. Envolvida com cannabis, meu filho. Ainda bem, agora vamos ter a Erika Saldini no Brasil, velho. Que louco. Enfim, a história seria mais ou menos essa. O que me surpreende é que não é 100% mentira e nem hipótese. Ela falou, mano, o maluco é traficante. Ela, não é traficante, não. O maluco é um DJ e é meu amigo, tá ligado? Não, ela falou assim, ela falava que ela tava namorando e ela falou que não era verdade, que, enfim, que ela conheceu. Que ela conheceu ele como um DJ. Eu não sei se ele era um DJ ou não. E que ela só um amigo, ela conheceu ele enquanto ela ainda tava no outro relacionamento e que ele foi à casa dela algumas vezes como amigo. Levou um tic-tac lá, mano. Com outra caturinha. E nisso, a Erika Saldini ainda vai dar muitas histórias, mas infelizmente a gente não tem mais o que falar sobre a vida dela musical, a vida dela. Por enquanto. A vida dela na atuação. Acho que deu, né? Na atuação, cara. Não, peraí, vamos fazer uma enquete aqui. Vocês acreditam que ela ainda volta lá? Cara, é sério, não. Não, é que eu tava vendo um vídeo recente da Erika Sadiri, ela na Espanha, né, antes dela voltar, nessa última vez que ela tinha ido, quando ela tinha se reconciliado. Não, enfim, ela tava fazendo comercial lá na Espanha, falando inglês e tal, e ela parecia muito diferente. A gente conheceu uma Erika Sadiri diferente dessa que existe hoje em dia, sabe? Ela tá com o rosto adulto, ela parece que já fez plástica, já ajeitou os dentes, óbvio, ela se tornou uma mulher muito distante da mulher japonesa, entendeu? Ela ficou tanto tempo fora do Japão. Ela é global. Ela é uma mulher globalizada, ela colocou por isso. Ela não é mais aquela só de tradição, pés descalços, moleque, que a gente usava pra... Mano, ela é global, ela é cosmopolita, ela funciona em São Paulo, Tóquio e Nova York. Não, mas assim, vamos fazer uma enquete aqui então. Léo, quando você acha que a Erika Sadiri vai lançar o próximo trabalho dela na cinema, no TV, cinema ou mercado fonográfico? Olha, pelo que anda, né, a vida dela atualmente, tipo, agora em 2011 aconteceu uma par de coisa, mano, eu acredito que se ela voltar, ela volta em filme, porque o pessoal ver ela na TV, eu acho que o pessoal não quer mais ver ela na TV, não. Ah, só destaque que ela, desde aquela época do Close de Noite, ela tem sido top, né, naquelas listas japonesas de as mais odiadas do Japão, ela sempre, até hoje então, mesmo. Esse é o problema, se ela voltar, ela volta em filme, e não sei se filme japonês, hein? Filme, sei lá, americano, com japonês. Ela não sabe inglês? Ela não terminou de aprender espanhol, pai? Ela sabe inglês. Enfim, Marcos. Agora não. Então, Marcos, quando você acha que a Erika Sadiri de volta e como? Eu acho que a Erika Sadiri vai tentar cantar de novo, porque ela é louca, e ela é diva poderosa. E voltar pra televisão, não digo que é impossível, mas vai saber. Não, não. Talvez um especial pra TV. Marcos, vocês estão ligados que as divas lá abriram a audição, né, mano? É, talvez ela entre pro... Talvez ela entre, tem 6 vagas aí, mano. Talvez ela entre nas divas lá, velho. É, enfim. E Pincher, o que você acha? Quando veremos aí a Erika Sadiri de novo no mundo do entretenimento asiático? Noticiário. Enfim, pessoal, essa foi mais uma edição do JCast Station. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Quero agradecer o nosso convidado aqui, o Léo, com o personagem do Mifrio, que fala pra vocês que gostaram da participação dele. Acessaram o Mifrio, os reviews de animes, doramas, Nana Mizuki, enfim, tudo, tem tudo lá, perfume. E queria agradecer também a participação do Pincher e do Marcos, né? Que são praticamente do JCast Station, sempre todas as edições, né? Direto das cavernas do Afeganistão. Enfim. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau e... Se forem em Ibiza, não sejam filmados.